Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Ai, peraí, agora eu fiquei na dúvida. Posso, deixa eu conferir essa regra aqui. Não, eu fiquei curioso, cara. É, quer ver? Peraí, tô com a página aberta aqui. Se eu quiser, você edita isso depois, mas. Ah, não, vai pra abertura. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Quem é vivo sempre aparece. Puta que eu pariu, isso vale pra nós e vale pra alguns RPGs. Boa. Pois é, ouvintes, estamos de volta para quem não nos conhece. Eu sou o Guilherme, vulgo Chess, também conhecido por arroba Ravena com 2 vezes e um N no Twitter. E o rei voltou. Muito bom, eu sou o Vitor, também conhecido como a roupa capivara no Twitter, e rei de cu é rola. Então, ouvintes, hoje nós vamos ser um episódio, imagino eu, bastante polêmico, aproveitando aí o retorno triunfal da nova edição de Dungeons and Dragons. Nós vamos também retornar triunfante com o Escudo do Mestre. E aí? Vocês vão perceber que tem um de nós que tá muito empolgado, tem outro de nós que nem tanto. Tem um de nós que tá bem, tem outro de nós que tá gripado e vai ficar espirrando. Eu já peço desculpa. É bom lembrar que no momento da gravação desse podcast, a única coisa que já tinha sido lançada eram as regras básicas e o starter set. Então, a gente vai falar das nossas expectativas pro futuro, a gente vai falar do que a gente achou das regras até agora, e depois, provavelmente no final do ano, depois de todos os lançamentos, a gente retorna e faz um episódio que fim levou, como é que tá o primeiro ano de D&D. Então, Beleza. vamos lá falar de Dungeons e Dragões? Sim, mas primeiro, momento, eu vou fazer uma leitura de e-mails. Ok. Não, na verdade, eu não vou fazer uma leitura de e-mails, mas eu só quero agradecer a todo mundo que manda mensagem pra gente e aos e-mails que a gente recebe, que a gente continua recebendo e-mails. São mais ou menos um por mês que a gente recebe. Tá ótimo. Então, é uma marca, eu acho. Eu quero falar pra vocês que, como o episódio hoje vai ficar grande, ficou grande, a gente não vai incluir. Mas a gente tá só esperando um house que a gente vai tentar tornar um formato mais dinâmico, fazer com uma regularidade maior, pelo menos o house, pra Exato. gente poder comentar essas coisas. Tem gente que mandou coisa muito legal, tem gente que mandou tese, dissertação de mestrado envolvendo RPG. Pô, que legal. Pô, Muito, muito teve bom. umas coisas muito boas que eu gostaria de comentar, mas a gente vai aguardar para fazer em outro formato, Exato, a beleza? gente vai comentar no momento correto. Momento oportuno. Em Exato. momento oportuno. Exato. E é isso aí, vamos lá para nosso episódio polêmico. Beleza. Vamos lá, vamos começar falando quais são as nossas experiências com as edições, já que é um podcast sobre D&D e especificamente sobre a nova edição de D&D, vamos falar um pouco sobre as nossas experiências com o passado de D&D, ok? Sim, porque eu acho que isso dita muito da nossa opinião daqui para frente no episódio. Exato. Então, Chess, o que é D&D na sua vida? D&D na minha vida é o RPG que eu mais joguei até hoje, de longe. Eu não sou tão velho assim, também não sou tão novo, mas minha primeira experiência com D&D, e que foi a minha primeira experiência com RPG também, por sinal, foi quando era muito moleque, acho que eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, eu não me lembro exatamente, com o meu primo mestrando pra mim aquele D&D que vinha daquele D&D da Abril que comprava assim em banca de jornal. Eu me lembro muito vagamente da coisa, acho que ele comprava Dragon, na época que a Dragon e a Dungeon Magazine, ou era só a Dragon, não me lembro bem também, era publicada aqui no Brasil. E foi minha experiência, primeira experiência com o jogo, foi muito bacana. Então, o fato é que eu comecei a jogar D&D com o AD&D, que é essa versão. Depois eu joguei aquela caixa já mais velho, First Quest da Abril, que era muito legal. Eu tinha ela aqui, achava fantástico, CD de áudio, miniatura, era uma festa aquilo lá. Tenho meu deck de Spellfire até hoje. Então comecei a jogar RPG com a D&D, e a D&D foi a minha primeira experiência com o Dungeons and Dragons. E vamos falar por edição, Vitor? Pode Então ser, vamos lá. vamos lá. Você jogou a D&D? Qual a sua experiência com a D&D? Olha, na verdade, a primeira experiência que eu tive com RPG na minha vida foi com um similar, um genérico, um produto de entrada do D&Dzinho. Eu não sei qual era o nome, que era aquela caixa Dragon Quest. Ele usava mais ou menos o D&D, mas ele tinha umas alterações para o sistema ficar mais simples ainda. Não sei qual que era a ideia daquele Ele produto. era Ele quase um era. board game, né? Ele era mais ou menos por aí. Ele tinha muita coisa assim de ter aventura mesmo e tal, mas ele pegava as regras do D&D. Você não tinha construção de personagem, nada disso. Ele pegava as regras do D&Dzinho e ele simplificava ainda mais, né? E eu joguei isso por uma boa parte da minha vida. A minha experiência com AD&D foi basicamente assim, jogar mesmo. Eu acho que eu joguei duas ou três sessões de AD&D na minha vida. Eu tinha mais contato com os cenários, né, de ler em matérias da Dragão Brasil. Naquela época não era tão simples você conseguir um, como hoje, que você consegue comprar PDF, etc., procurar, ou achar um zilhão de reviews. Então eu tinha mais aquele contato ali com a Dragão quando eles liberavam alguma coisa, falava um pouco de Dark Sun, de Ravenloft, que aí foi criando a minha afinidade por esses cenários. Mas jogar nunca foi tão assim a minha vibe no AD&D. Inclusive, o AD&Dzinho nessa encarnação eu só mestrava, não jogava. Mas o AD&D eu nunca mestrei, minha parte jogando mesmo, a prática foi muito pequena. Entendi. Eu joguei um tanto de AD&D. Eu cheguei a jogar uma campanhazinha, assim. Não durou muito tempo, mas foi uma experiência muito legal, muito mágica na época, né? Primeiro RPG, aquela coisa toda. Eu li muito AD&D, mais do que eu joguei. Eu tinha a caixa básica de Forgotten Realms, tinha, enfim. E depois de velho, também li muita coisa de AD&D. Tive contato com versões digitais da coisa, com os Baldur's Gates, que eram ótimos jogos e que simulavam muito bem o sistema. Mas foi isso, né? A D&D passado, foi isso aí. E com relação à terceira edição de D&D, Vitor, como é que foi? O grande marco histórico que foi a terceira edição de D&D? Então, a terceira edição, que talvez pudesse ter sido algo muito marcante, acabou para mim passando muito em brancas nuvens. Isso porque quando eu comecei, como eu disse, né, eu comecei a jogar, ainda não tinha saído ainda a terceira edição. Quando eu comecei a jogar RPG, ainda tinha o AD&D, e o AD&D tava meio morto no Brasil. Meio, sei lá, eu tava lá numa tormenta, numa latência. Por causa disso, eu não comprei os livros de AD&D, investi em outras coisas. Eu jogava muito aquele sistema da Emon, da antiga editora da Emon. E aquele era o sistema que eu ia usando para tudo. Depois eu enveredei por Tormenta e com isso eu fui. Quando chegou a terceira edição, eu jogava Daemon e jogava Tormenta. Eu não tinha nem intenção de mudar de sistema e nem de ler coisas em outro cenário. Naquela época eu não li inglês, nada disso. Então passou-se em branco para mim a terceira edição. Eu lembro que houve uma época que eu quis comprar os livros, sabe, para saber mais, mas porque era uma coisa que estava dominando o D20, todo mundo estava lançando coisa pro sistema D20, eu sentia que eu tinha que aquela coisa, esse é o futuro do RPG, né? E eu ficava, caramba, todo daqui para frente tudo vai ser isso, eu Você tenho que nunca aprender. mais vai ter que aprender outro sistema. É, Lembra essa disso? promessa, tal. Mas eu acabei não indo atrás. A minha experiência jogando D&D terceira edição, de novo, eu acho que se eu joguei duas sessões de D&D terceira edição foi muito na minha vida. Eu joguei muito, muito pouco mesmo. Já comigo, D&D terceira edição foi complicado. Logo que saiu, eu comprei os livros da terceira edição, muito animado com o lançamento. Comprei o Forgotten Realms, que lançou aqui no Brasil, a edição da terceira edição que é fantástica. Eu acho que a terceira edição de D&D talvez tenha sido o RPG que eu mais joguei até hoje, em termos de número de sessões, campanhas e tudo mais, porque todo mundo no meu círculo de RPG, à exceção do Victor, jogava D&D terceira edição. Então o vampiro já estava começando a cair no esquecimento, né? O pessoal já não estava mais tão interessado. Então era muito, muito D&D. Eu joguei D&D em level baixo, alto, mestrei, joguei aventura pronta, joguei aquela. Essa eu não vou lembrar o nome agora, mas era. Alguma coisa do Sol, que era uma aventura. A Cidadela Sem Sol. Cidadela Sem Sol. Joguei Cidadela Sem Sol, grande clássico da terceira edição. Foi o momento que eu comecei a comprar RPG, comecei a ler sobre, pesquisar sobre. Então foi uma edição muito importante pra mim. E depois, assim, de certa forma, ela continuou, porque eu sou um grande fã de Pathfinder. Joguei muito Pathfinder, comprei os livros, leio bastante. Adoro os Adventure Paths, que não deixa de ser uma evolução natural da terceira edição. O sistema D20 me trouxe coisas fantásticas, como Iron Kingdoms, como o Reino de Ferro aqui no Brasil, né? Uhum. Mutantes e Malfeitores e tudo, que não, embora não seja um D&D, são dessa herança, né, do legado. Sim, sim. Do... Estão lá como filhos do, né? Exato. Então é uma edição pela qual eu tenho muito carinho, muito embora eu compreenda as dificuldades e os shortcomings que ela tem. Uhum. E vamos agora para a polêmica, quarta edição de D&D. E aí, Victor, qual é a sua experiência com a quarta edição de D&D? Agora eu falo que foi nulo, foi realmente nulo. A quarta edição, quando ela apareceu, eu já estava numa fase que eu passei muito tempo jogando um único sistema, e depois eu tomei para mim que eu ia experimentar o maior número de sistemas possíveis. Eu era um cara que odiava ler sistema de regra. E na verdade eu descobri que não é que eu odeio ler sistema de regra, é que eu precisava descobrir os sistemas de regra que eu gostava. E aí eu comecei a ler outros RPGs e comecei a entrar em outra vibe. E quando saiu, pelo que eu vi dele, pelas coisas que ele tinha, especialmente, acho que a primeira coisa que me afastou logo de cara, que me fez nem pegar mesmo pra ler, pra, ah, não, deixa eu ver, era o fato de que você precisava usar tabuleiro pra jogar. Isso me desanimou demais na época. E mais as outras críticas todas aqui, que eu não vou repetir, todo mundo tá cansado de saber, fez com que a quarta edição fosse um livro, fosse um sistema que eu muito pouco li, não joguei absolutamente nada, não mestrei absolutamente nada. Pra não falar que foi assim, foi zerado, quando saiu a versão, quando saiu Dark Sun da quarta edição, eu li. Li e não gostei. Dark Sun e Eberron. Na época eu esperava bastante pelo livro de Eberron pra ver o que tava, também foi nesse estilo. Li e não gostei. Mas essa foi... se nas outras eu tinha um envolvimento mínimo, esse foi um envolvimento nulo. Quarta edição de D&D, pra mim, em contrapartida, briga forte com a terceira e 3.85 e 3.5 como RPG que eu mais joguei. Foi minha campanha de melhor sucesso, foi em D&D quarta. Foi um livro que quando saiu, acompanhei a prévia. Eu cheguei até a comprar aquele Dragonborn, aquele Raças da quarta edição de D&D que teve no comecinho, que tinha Dragonborn e tal. Raças e Classes, eu acho que era o nome do negócio. Eu lembro que eu li o livro do jogador e eu fiquei maravilhado. Eu achei incrível as mudanças que os caras estavam trazendo, e revolucionário, brilhante. É verdade, seja dito, eu estava olhando a coisa muito de um lado jogo. E ainda hoje eu acho que D&D 4ª edição é um excelente jogo tático de miniaturas. Não é um RPG tão excelente assim. Mas eu demorei um pouco pra aprender isso. Foi depois de um tempo jogando D&D 4ª, eu percebi que eu tava lá pelo jogo tático de miniaturas e nem tanto pelo RPG. Isso foi o que me afastou bastante do sistema. E comecei a procurar outras coisas depois. Então, embora seja um sistema que eu gosto, que eu tenho um carinho por ele, por ter jogado tanto, é um sistema que eu tenho também uma... vamos dizer assim, de todas as edições de D&D, é uma das que eu mais critico. Eu acho que o que ela trouxe pro hobby, o que ele trouxe pro D&D, tirou mais do que ele acrescentou. Eu acho que tem certas coisas que as pessoas elogiam na quarta edição de D&D, que, na minha singela opinião, perdoem, ouvintes, vocês têm essa postura, mas enfim, é uma opinião. Eu acho que é uma coisa de leitores de RPG e não de jogadores de RPG. Por exemplo, laudar a quarta edição como uma edição incrivelmente balanceada, sendo que isso não realmente importa tanto na hora que você está jogando. Mas enfim, então daqui nós podemos concluir que eu tive uma relativamente extensa... é importante salientar também que ambos tivemos uma boa experiência com retroclones e jogos que tentavam buscar esse passado, mas com coisas novas, como Old Dragon, como Lamentations of the Flame Princess. A gente leu bastante disso. Eu cheguei a mestrar Old Dragon. Você mestrou? Jogou? Não lembro. Old Dragon mestrei e joguei. Ambos lemos Lamentation. A gente leu algumas iterações no sistema D20 como 13 Age, a gente vai falar mais pra isso mais pra frente também disso. E acho que desses retroclones foi mais ou menos isso. Eu cheguei a ler o Castlevania Crusades, uma época que eu tava atrás de um retroclone mais robusto. Eu cheguei a ler os Amazing Sorcerers in Swordsman of Hyperborea, alguma coisa assim. Astonishing, né? Astonishing Swordsman. Sorcerers of Hyperborea. Esse mesmo. É, também, mas, ou seja, os dois tivemos uma experiência decente com retroclones em geral. Entramos e vimos um pouco nesse movimento. Exato. E, enfim, dito isso, acho que podemos concluir com relativa facilidade que eu tive uma vasta experiência com D&D, eu joguei a D&D, gostei, joguei terceira edição, gostei, joguei 3,5, gostei, 3,75, gostei, quarta, gostei, e o Victor nunca jogou D&D direito. O D&D, assim, ele nunca me atraiu. Quando eu descobri o RPG, ele já não me era atraente. Eu nunca achei gostoso, necessariamente, ou sistema de regras bons. Antes de sair a terceira edição, eu tinha jogado uma vez D&D. E joguei pouco porque eu não gostei, né? D&D e terceira edição foi a mesma coisa. Eu joguei pouco porque eu não gostei, não via muita coisa. Eu sempre tive várias críticas com relação ao sistema de raça e classe, magia, atributo, um monte de coisa. Mas, assim, foi um RPG que nunca me chamou a atenção, que nunca trouxe pra mim essa vontade de jogar. Interessante. Com isso, o ouvinte consegue saber o perfil para encaixar o julgamento que virá. Isso poderá ponderar qual é a opinião mais acertada. Mas agora, ainda sobre um pouco esse assunto, o fato é que, passado essas edições todas que nós comentamos, D&D se aventura agora numa nova edição ambiciosa e com propostas interessantes. E o que nesse ponto eu acho que vale a pena discutir um pouquinho agora é qual é a relevância que D&D ainda tem no mercado de RPGs moderno. Como é que o mercado que hoje está aqui há 2 anos, quase 3 anos, né, sem D&D e está sobrevivendo de uma maneira ou de outra, o que, que você acha? O quanto importante é ainda o D&D? Olha, me refresca a memória, quando a gente fez aquele episódio, a gente falou sobre a lista do ICV2, a D&D estava ou não estava? Eu acho que ele estava ainda. Estava entre os 5 mais vendidos. Em quarto lugar. A última então, lista assim, que saiu, acho que estava em quarto. Que foi um episódio que a gente fez ainda em 2013, se eu me engano. Não, eu acho que a que saiu em 2013 ele estava em terceiro, a primeira lista de 2014 ele está em quarto, alguma coisa tá assim. Está em quarto, uma coisa assim, mas ele ainda estava entre os 5 mais vendidos. Está, apesar de não ter uma publicação nos últimos 2 anos e pouco. Exato. Isso, assim, fala que por mais que a publicação estivesse... A da quarta edição especificamente estava morta, assim, não tinha material saindo, não tinha pouco, etc. E já estava vindo... já estava saindo o playtest do Next, todas essas coisas. Mesmo assim, era um jogo que conseguia se manter entre os 5 mais vendidos. Concorrendo com coisas que tem lançamento muito forte, ou que tem uma comunidade muito forte, como o Pathfinder, como o lançamento do novo Star Wars. Certo, que é uma marca muito potente. Que é uma marca muito forte. Mesmo assim, ele se mantém. Isso diz algo para nós do poder de venda de D&D, ou do quanto outras pessoas ainda estavam comprando aqueles livros. Quer dizer, ele ainda vendia razoável, né? Mas era uma coisa que estava meio parada, né? A gente não se falava muito de D&D. Os playtests estavam rolando, mas eu, pessoalmente, eu vi, acho que o primeiro, quando saiu, né? No Next. E depois eu não vi mais. Eu, na época de sair o primeiro, eu lembro que a gente leu bastante coisa, as pessoas falaram bastante. Depois, meio que, acho que uma parcela menor acompanhava, ou quem acompanhava mais quieto. Acho que você acompanhou bastante, né? É, pra falar a verdade, não tanto, viu? Primeiro playtest eu li em detalhes, a gente chegou a jogar o primeiro playtest, né? Verdade. A gente leu, falamos disso foi, aqui. Depois o segundo eu dei uma olhada, o terceiro eu dei uma bizoiada, o tempo foi passando e eu fui perdendo interesse. Eu particularmente não gostei muito da primeira edição do playtest, como ela se apresentou. Tinha algumas coisas que eu achei legais, mas eu não gostei overall do look and não gostei, né? Enfim, da edição. Então, eu não dei tanta atenção. Fiquei, eles estavam com aquela, na época, eles estavam falando daquela coisa de nós vamos agradar a todos, uma edição modular, não sei o que, eu não estava botando muita fé. Por consequência, eu não acompanhei tanto assim. Mas continue sua exposição. Isso tudo porque eu quero falar, assim, que a minha primeira resposta pro fato, assim, de entender um produto relevante no mercado, seria falar não. Não era. De maneira nenhuma. É um produto que tava lá morto, caído. Eu acho que... Não sei ainda quem jogava a quarta edição, mas eu falava... Quem quer alguma coisa nova, tem aí o Pathfinder para ficar com seus lançamentos. Quem quer a quarta edição, sendo que eles já tinham anunciado que a próxima não ia ser como a quarta, que ia ter várias mudanças, né? Sim. Não ia mudar mesmo, quem tava apaixonado pela quarta ia ficar com ela. E para mim era isso, cara. Tava morto e enterrado. Você já tinha Pathfinder substituindo com muito sucesso, ocupando o nicho do que era o... D&D, e você teve outros jogos saindo nesse meio tempo, como a gente falou, Lamentation, a gente falou no Brasil do caso do Old Dragon, a gente falou de 13 Age, até o Dungeon World, jogos que foram saindo, que foram comendo fatias dessa coisa da fantasia medieval, ou do High Fantasy, né? Sim. Foram comendo esse mercado. Então, pra mim, era assim, bom, D&D é uma marca forte, não sei o que lá, mas o impacto no mercado de RPG era nulo. Lógico que eu tenho que desconsiderar isso ou reconsiderar quando você vê que ele tá ainda nos 5 mais vendidos. E não, né? Só isso, mas eu vou te mandar uma informação, assim, breaking news. Ô, louco. Que eu vi num tweet do Mike Mills hoje, mas você vai entender. Olha essa página que eu te mandei agora. Depois os ouvintes, vou fazer um suspense pros ouvintes, que eles vão entender. Best sellers da Amazon. Desce um pouquinho. Estou descendo. Estou vendo aqui D&D Starter 7 Fantasy, o novo, né? Na 12ª posição. Dos livros mais vendidos da Amazon. Os mais vendidos inteira. Não é Amazon Games, Amazon Fantasy, não é Amazon, sei lá, qualquer coisa. Livros. E é o 12º livro mais vendido da Amazon. E ele não foi lançado ainda. Então, eu acho que, assim, agora... Por que eu trouxe essa... Na hora que o Mills tweetou, ele falou em 8º. Mas deve ter subido, caído, enfim, essas coisas são assim, mas... Fato é que, por que eu quis mencionar isso? É que por muito tempo eu concordei com o Victor de que o D&D estava... Eu não via muito para onde D&D ia, qual era a função dele no mercado moderno, haja vista os substitutos, as coisas todas, como o Victor mesmo comentou. Pathfinder aí, firme e forte, tudo mais. Agora, foi curioso porque quando começaram a surgir as primeiras informações concretas sobre o lançamento, notadamente quando saíram as capas, eu senti uma mudança de perspectiva muito forte entre os fãs, entre a internet, em que todo mundo começou a falar bem da edição nova e se interessar e ficar positivamente otimista com o que ia saindo, o que demonstrou pra mim que existia uma vontade pelo D&D no mercado, porque eu acho que o D&D ele é tão importante, ele é o primeiro e sempre será. Se nós jogamos RPG hoje é por causa de D&D, seja o RPG que for, e a marca é muito grande, ela se desenvolveu muito nos anos 80, é uma coisa que no Brasil não, mas pelo menos pelo que eu escuto, é uma marca que nos Estados Unidos, população leiga entende o que é Dungeons and Dragons, pode não saber detalhes, mas se você fala Dungeons and Dragons, é uma marca que qualquer um reconhece nos Estados Unidos, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente que martela bem, que é uma marca muito forte, né, D&D. Continua sendo. Eu não chego ao ponto de falar que é o sinônimo de RPG. Eu acho que era mais no passado. Eu acho que pra quem não conhece ainda é. Mas pra quem... Talvez seja assim, vou jogar um D&D, né? Exato. Mas tenha mais ou menos uma coisa. Mas pra quem joga, já não é mais. Pra quem joga, eu acho que não é mais, nesse sentido. Mas, de qualquer forma, é uma marca forte. Eu acho que ela atrai atenção, né? Eu, por exemplo, eu falei que eu não me importo com D&D, com nenhuma edição dele, etc. Minha experiência foi muito pouca, blá, blá, blá, blá, blá. Mas, quando saiu a notícia, eu parei pra ver o que que era, né? Sendo que eu não necessariamente vejo cada notícia que sai de Pathfinder ou de qualquer outro jogo. Mas, quando era D&D... Bem, um jogo você, que... Você para dar uma olhada, né? Realmente, porque você sabe que vai ser um... Você sabe que é um produto... Não sei como colocar isso em palavras. Não é que ele é maior que o outro, mas ele tem um... Ele tem um charme, talvez? Ele, não sei, ele tem uma aura? Ele tem. Ele é que nem aqueles Final Fantasy antigos, né? Que você ficava... Caramba, vai ser um Final Fantasy novo, vai ser uma parada... Mesmo que você não gostasse muito. Mesmo que você não gostasse, você tinha que comentar, né? Que, quem não gosta, comenta pra criticar. Quem gosta, mas todo mundo para pra dar uma olhada, exato, né? É o poder da marca D&D. Justamente por isso, todo mundo que joga RPG, com algumas exceções, o Vitor é uma delas, em algum momento jogou D&D e se divertiu com e gosta do produto. Eu acredito, genuinamente, que a porcentagem de pessoas que nunca jogaram ou nunca se divertiram com uma sessão de Dungeons & Dragons é muito pequena. E uma nova edição sempre pode ter aquela possibilidade de ser um retorno ao que você gostou, né? De... Enfim, tem aquela nostalgia também, eu acho que é... uma força muito grande por aí. Dito isso, eu afirmo que D&D ainda é uma marca extremamente relevante para o mercado de RPGs. Seja pela força da marca, que é capaz de mover o braço de marketing de muita coisa, é capaz de... A gente vai falar disso em breve, mas ela tem uma subcultura entre videogames, entre quadrinhos e tudo mais, que outras marcas não necessariamente têm. E ela é muito importante para a questão do jogador novo, de manter o hobby sendo renovado, porque, assim, até mais que a fantasia medieval, que ele não mais monopoliza, mas é, de longe, eu acredito, a mais popular com RPG, especialmente entre as pessoas que não jogam, mas têm interesse em. A imagem que vem é sempre a do guerreiro maclérigo batendo no dragão, né? Então, eu acho que a importância do D&D enquanto produto de entrada ainda é absoluta, assim. Eu acho que não tem um outro produto de entrada que seja tão bem colocado para fazer essa função quanto o D&D é. Você concorda? Ó, a gente vai discordar quanto a isso, sim, porque eu volto no que eu falei. É uma marca forte, etc. Eu acho que ela é chamativa. É difícil que a gente classificar pelo Brasil, né? Pra gente, eu acho que não é tanto. Mas a impressão que dá na gringa mais, sim, né? Sim, sim. Ele é um produto de entrada pra mim, a gente vai discutir isso mais pra frente. Eu não acho que ele é o melhor produto de entrada, assim, de todos pro mundo do RPG, mas ele é bem chamativo, com certeza, né? E ele é talvez seja mais fácil de você recomendar. Ah, eu quero jogar RPG, ah, porque você não compra o livro do D&D? E aí o cara toma, pô, D&D e tal, e olha a capa e Dragon, então talvez seja uma coisa fácil de você comprar isso. Méritos mais da marca do que do jogo em si. Mas, analisando por esse lado, eu concordo com você. Mas quando a gente entrar nas regras, a gente discute melhor outros pontos. O que nos leva a um último ponto dessa nossa longa introdução, que é o fato de que, para a Wizards, é bom lembrar que Wizards of the Coast, ela é a marca que manda em D&D, manda em Magic também, a empresa, né, que manda em D&D, manda em Magic, e que por sua vez é mandada pela Hasbro. Uma subsidiária da Hasbro. Exato. E não vamos cair naquela bobagem que eu acho que é feita muito por fãs de quadrinho, do tipo, por exemplo, você vai entender minha analogia, Victor. Sai uma coisa legal da Marvel, sei lá, um Guardiões da Galáxia, por exemplo. Poxa, que legal, a Marvel tá mandando muito bem no cinema. Aí sai alguma coisa que as pessoas não gostaram. Pô, a Disney tá foda, hein? mesma coisa com a DC. Nossa, a DC mandou muito bem com esse casting pra esse filme. Pô, mas a Warner, hein, não sabe fazer filme de super-homem mesmo. Então, não vamos cair nessa bobagem de quando é bom a gente fala Wizards, quando é ruim a gente fala Hasbro. Fala Hasbro. Eu acho isso muito... Eu concordo com você, eu acho que a gente não tem que fazer essa crítica. Exato. Eu acho que existe uma, ou existiu mais no passado, talvez uma pressão com relação a lucrar mais com o D&D, essa nossa marca tão grande, vamos tirar mais isso, que não é de nenhuma maneira ruim. Não. É do Magic, porque... tá aí pra isso. Magic é um jogo que hoje lucra mais do que jamais lucrou antes, e que eu vou dizer que hoje é um jogo muito melhor do que era na época que eu jogava. Então... É um jogo mais bem... O design é muito mais bem feito. E é por causa da pressão pra lucrar. Mas é verdade que, assim, nos últimos anos eles deram uma expandida boa na marca D&D, né? Você tem quadrinhos que saíram mais. Acho que a coisa principal foi a linha de board games. É, sim. Que inclusive, eles têm... a linha deles tem um jogo, o Lords of Waterdeep, que é um jogo que é muito aclamado. Que é muito bom, a gente jogou, você tem, né? Sim, sim. É, e excelente. Aí eles realmente expandiram isso. Eu acho que, de uma certa forma, eles estavam tentando... A gente pode analisar isso na quarta edição. Ah, como é que a gente pode... Eu acho que teve muito no pensamento do game design. Como é que a gente gamifica mais esse jogo, né? Torna ele um pouco mais... Com o jeito do board, né? Sim, com, sim. Como ele é vendido, como ele é jogado, como você precisa de uma coleção de miniaturas e coisas para poder jogar. Exato, o tipo de produto que era vendido. É, o tipo de... Teve um pensamento com relação a isso, que acabou gerando tudo que gerou. Gente que gostou e gente que não gostou. Fato. É, muito embora a marca D&D se mantém forte em videogames, apesar de você já ter alguns anos em que você não tem um grande jogo com o logo D&D, você tem sempre sai um joguinho ou outro, um para PC, sai uma coisinha para iOS. É, eu acho que o maior ícone deles hoje é aquele MMO Free to Play, o Neverwinter. Que eu joguei, não é um jogo ruim em absoluto, né? Também não é um jogo fantástico, mas é, vale a pena, assim, pelo D&D, né, se você gosta. Eu não sei o quanto que é a influência da Wizards, mas também nos últimos 2 anos a gente teve uma volta grande de remakes de jogos que levava a franquia D&D, né, você tem o Mystara Chronicles, o Baldur's Gate 1 e 2, que foi o Enhanced Edition. Que foram voltando, assim, trazendo isso. Eu não sei se é tanta influência da Wizards ou de quem tinha feito o jogo. A Wizards, creio que ela, assim, com relação ao Baldur's Gate, acho que é um pouco, né, porque o logo deles aparece, eles estão envolvidos no projeto e tudo mais. Os outros eu não sei tanto. Mas se você entrar no GOG agora, por exemplo, o Good Old Games, Neverwinter tá sempre entre os mais vendidos, né, então... Os jogos antigos de D&D eram muito, muito bons. E o MMO eu acho que é um bom jogo. É, os livros eles continuaram lançando basicamente só Forgotten Realms, né? Os romances que sobreviveram até hoje. Mas os que ainda são bons. Tem um filme de D&D que está em produção, nós sabemos. Meu Deus. É mais um. Pelo que parece, dessa vez ele vai ser um... Assim, há indícios de que é uma produção um pouquinho maior, não vai ser um filme de sci-fi vagabundo. Vamos ver, sou cético. Mas e um mundo em que o WoW vai virar filme e vai ser foda? Então vamos ver. O fato é que eu fico com a pergunta, será que D&D ainda é a marca mais lucrativa, assim, o produto RPG com a marca D&D ainda é o produto mais lucrativo da Wizards? Ou será que D&D se tornou, tal qual os quadrinhos da Marvel, uma base para um outro negócio muito mais lucrativo que é o cinema, no caso da Marvel? Mas assim, você diz, se o RPG D&D, entre as marcas de D&D, é o mais, entre as diversas ramificações do D&D, nas marca. Diversas mídias, porque a coisa mais lucrativa da Wizards, como a gente já disse, é o Magic. Exato, assim, longe, tal. Em relação a D&D. Agora, se em relação a D&D é o mais lucrativo, é uma boa pergunta. Sabe que você fez uma boa pergunta? Eu não sei mesmo. Porque a gente tem... Se no RPG ele é uma marca muito forte, nas outras mídias ele tá marcando sua presença, ele tem boas histórias, boas coisas, mas ele não é nenhuma sumidade. Não. Né? Entre os RPGs online, Baldur's Gate foi um tremendo de um jogo, mas teve sua época... Atrás. Teve sua época, passou, e não é hoje em dia... Meu Deus, você pensa em RPG pra PC, você pensa em Baldur's Gate. Não é muito Bom, assim. Ainda é, na verdade, não? Mas mais no sentido. Mas mais... Não é. É sim, cara, é sim. Não, cara, não, pelo amor de Deus. Se perguntar pra qualquer um que jogou, quais são os melhores RPGs pra PC, Baldur's Gate vai estar na lista. Baldur's Gate. É excelente o jogo. Pode ser, se o cara jogou, vai pegar um cara novo e vai falar que não, cara. Não, até concordo, entendeu? Mas eu tô dizendo assim, se o cara for exposto a, ele vai concordar. Por exemplo, você quer comparar a relevância atual de Mass Effect contra Baldur's Gate? Não, concordo com você. Mas Baldur's Gate, ele não dá pra desconsiderar como uma marca que tem uma força nostálgica muito forte entre as pessoas que jogaram. Ainda é lembrada com agora, carinho. Nostalgia, assim, acho que bem... Não, e até hoje é um jogo... Carinho, nostalgia. E até hoje é um jogo muito bom de jogar. Tô jogando ele, por sinal. A gente vai discutir isso mais tarde, porque que você não gosta em matéria de D&D. Eu não gosto de várias coisas em matéria de D&D, mas tudo bem. O fato é que recentemente uma entrevista com o Mike Murrows, que é o fodão do D&D, né, vamos dizer assim, atualmente. É o cabeça, né? É o cara que manda. Para o podcast americano The Tome, que nós ouvimos, ele fala algumas coisas muito interessantes com relação a esse assunto dos produtos e a outros que nós vamos tratar. Mas com relação a esse assunto do produto, Ele fala, por exemplo, que ele é o coordenador da marca D&D, então ele cuida do RPG e também cuida de outros produtos. Que eles estão trabalhando nessa coisa de expandir a marca, que tem projetos que eles não anunciaram ainda. O jeito que ele falou, ele citou esse exemplo da Marvel. O jeito que ele me falou me deu um pouco a sensação, me deu essa, vamos dizer, me deu essa impressão mesmo, né, de que a marca D&D, ela, enquanto RPG, ela ainda é importante, mas ela já não é mais o mais importante em termos de gerar receita para Wizards com a marca D&D. Eu acho que é provável que o MMO, é provável que os jogos eletrônicos de iOS, é provável que outras coisas, board game talvez, ou um conjunto dessas coisas, acabem sendo maiores do que o RPG. O que, se for verdade, eu acho muito positivo para a marca. Haja vista que, se ela for. Se o desenvolvimento. Claro, o produto será feito para ser lucrativo. Mas a partir do momento que você tem outras maneiras de sustentar a marca, você não tem mais a necessidade de fazer aqueles livros claramente caça-níqueis ou de diluir a qualidade numa tentativa de arrecadar, de aumentar a receita. Portanto, eu acho que, se for o caso, é uma coisa muito positiva para a marca. É, você não pode, você falou de filme, a gente não pode esquecer que a gente tá falando da Hasbro em última instância, né? Sim. Que é uma empresa que licenciou duas franquias suas de brinquedos, e uma delas é extremamente lucrativa, que é Transformers. Não, até o filme do Battleship deu dinheiro. Ah, três, perdão, porque eu ia falar de G.I. Joe, que é da Hasbro também. Sim. Então, tipo, eles sabem já, eles já tiveram essa ideia que a gente tem uma marca boa, a gente pode transformar ela num filme muito bom, isso vai render um lucro que coloca a venda de. O merchandising também é importante, Sim. mas vai tornar isso. É troco de pingo, eu dei essa expressão, mas tudo bem, comparado ao que vai ser, o que vai arrecadar com esse filme, né? Já visto o Transformers novo aí, que apesar dos pesares, é um filme que ficou, tá arrecadando não sei quantos Vai milhões, um bater um bagulho. bilhão fácil. Vai, tipo, esses filmes que estouram, né? Pois é, vai, poxa, dá D&D pro Michael Bay que eu tô felizão, cara. Porra, e D&D teria um potencial absurdo. É, outra coisa que eu odeio, falar que é o novo Senhor dos Anéis. Mas assim, se tem um negócio que tem uma chance muito, muito real de conseguir isso, seria D&D e seus mundos derivados, seus mundos cenários, Sim, etc, sim, suas sim. histórias. Material aqui não falta. Tem muito potencial para isso, de fato. Bom, vamos passar para seguir com a discussão? Vamos, vamos. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as nossas expectativas com essa nova edição e com as promessas que foram feitas, né? Ok. Então, sobre expectativas e promessas, eu vou citar novamente essa entrevista com o Mike Mirrors pelo podcast de Atome, em que ele fala muito sobre qual eram os objetivos deles na hora de projetar o sistema e de fazer os produtos e de pensar a marca, e que eu acho que vale, que tem muita coisa que vale a pena ser dita, que me deixou com uma expectativa muito interessante. Depois a gente fala sobre algumas outras coisas sobre esse assunto, mas vamos falar sobre essa entrevista do Mirrors. Então, por exemplo, disse ele que esta nova edição vai ter um foco em atrair jogadores não pelas suas regras, mas pelas suas histórias. Ele disse, né, no podcast, de que ele não quer que você olhe para D&D e fale: ah, esse sistema é muito legal porque a maneira como você ataca ou defende é legal por causa de Y ou por causa de X. Que ele quer que as pessoas olhem para D&D e falem: pô, é muito legal porque, puta, tem essa aventura aí, eu vou arrebentar com o Tiamat, e tem tal história que tá muito legal, e nossa, que legal essa coisa, essa descrição do elfo, que eles querem trazer de volta. Vamos usar em termos aspas, técnicos, eles querem trazer de volta o fluff como uma coisa muito importante pro D&D, que tinha sido deixado de escanteio agressivamente na quarta edição. O que que você acha sobre isso? Você acha que é uma boa coisa? Você acha que eles. Cara, eu acho que é a melhor coisa. Eu já falei, jogamos RPG são pelas histórias, não necessariamente pelas regras, porque a gente, lógico, quer às vezes, eu, por exemplo, às vezes eu quero testar um sistema de regra novo, então eu faço alguma coisa, não sei o que lá. Mas se fosse apenas isso, se fosse apenas a regra, não tinha durado o hobby da maneira que ele durou, o que ele tem de diferente, o que ele faz, que só ele faz, é essa coisa das histórias, de você viver sua própria aventura, de você criar, de você colocar essas ideias, colocá-las no papel e tirá-las do papel, levar pra sua imaginação de novo e viver histórias, etc. Sim, que era o que o D&D tinha de forte, né? Que na época do AD&D, ou até mesmo da terceira edição. Sim. Que era o que ele tinha de muito forte, o que era diferente, né? Os cenários de D&D são alguns dos melhores cenários que a gente tem até hoje, sabe? Comparado com tudo que já saiu, se você pegar Forgotten, Eberron, Dark Sun, Dragonlance... Eberron é um cenário moderno ainda, né? Isso, e você ainda consegue Birthright, ideias ótimas, que você consegue bater coisas que estão saindo hoje. Uhum. Coisas que têm peso, que têm densidade no que tá fazendo. Exato. E que era realmente uma crítica que teve muito e que eles já começaram logo de cara, chegando, ó, gente, é isso aí, a gente vai ter histórias de volta, fluff, é isso que vocês querem, é isso que a gente tá dando, né? Isso foi uma coisa que no começo da quarta edição, no final da quarta, você começou a ver uma mudança nessa direção de novo. O lançamento dos Essentials, os Essentials eram livros com muito mais fluff do que o... Ainda não era essas coisas todas, mas do que o Player's Handbook original, por exemplo. Aquele cenário de campanha que eles lançaram, Neverwinter, era muito bom nesse aspecto, por causa do fluff que ele tinha lá também. O último livro que eles lançaram, se eu não me engano, que foi o Mans Oberhans, é um livro excelente, e também é um livro que não tem regras. Uhum. Então, acho que houve, e concordo com ele, que é uma coisa que D&D deve buscar. Porque algumas pessoas podem até criticar e falar que não, história eu invento, que não, porque o importante as regras. Eu concordo que as regras informam o gameplay, seja ela qual for. As regras informam a história. Mas elas não têm que servir a história. A história não tem que servir as regras. É isso que eu ia falar. A história não tem que servir as regras, sim, o contrário. Pois é. Então, nesse ponto, eu te falo que eu, particularmente, se eles forem por esse caminho, eu prefiro mil vezes ler um livro de RPG que me inspire enquanto jogador ou mestre, do que me traga uma mecânica particularmente diferente. Sim, com certeza. A gente vai citar exemplos mais pra frente, mas às vezes um livro com ideias boas, um cenário bom, coisas assim, puxando pra história, vai me dar muita vontade de jogar, mesmo eu vendo, lendo e falando, eu não vou gostar desse sistema. Quando chegar na prática, eu não vou gostar. Mas mesmo assim, ele vai ficar me dando ideias e eu vou me sentir empolgado a testar uma coisa que eu sei que não é a minha praia, tendo isso em vista, né? Vendo o tipo de história que eu posso narrar com aquilo. Eu achei interessante quando ele, sobre esse foco, esse retorno ao foco na história, com uma promessa da quinta edição, uma outra coisa que ele fala nessa entrevista com relação a como eles mudaram o design dos monstros. Isso foi uma coisa que eu achei interessantíssimo, que se cumprir, essa edição vai ganhar muitos pontos comigo. Que é aquela parte que ele fala dos Aracoca, né? Que eles querem até brincar, então agora eu já sei como é que se fala. Isso. Porque ele disse, em edições passadas, o Aracoca, que é um monstro ave, ele normalmente vinha com a descrição do gênero, ele é um monstro, ele é uma, parece meio ave, mora nas montanhas, e ele tem essas estéticas, ele é bom. E era isso, você não ia muito além nessa história. E que nessa nova edição, o que eles querem fazer é que o monstro seja interessante, que ele te inspire, que ele te dê ideias para aventuras e que ele te dê ideias para você povoar o seu mundo fantástico. Então, ele disse que nessa nova edição, o Aracuca, por exemplo, vai ter a seguinte história, que eles vão ser uma raça de extraplanares bondosos vinculados ao plano elemental do ar e que eles têm uma guerra eterna contra o mal elemental. Por consequência, eles viajam entre os planos para observar lugares que eles acham que existem bolsões de atividade de cultistas ou de... enfim, pessoas que possam desencadear o mal elemental, que eles têm uma rixa com gárgulas, já visto que gárgulas são criaturas malignas do plano elemental da Terra, mas que voam e violam o ar. Ou seja, só essa meia dúzia de coisas, eu tive ideias para histórias com isso, você imagina que deva ter tido também, não, Victor? O próprio Meurs falou, é o tipo de coisa que se você está rolando numa tabela aleatória para saber o que vai povoar uma região, e você rola um Aracoca, você pode pensar, poxa, se tem Aracocas aqui, eu posso colocar um cultista naquela vila próxima, dizer que eles estão observando ali, posso até colocar uma história de que tem algumas pessoas sumindo da vila, de repente, e você, os aventureiros investigais são os Aracocas, atrás dos cultistas, enfim. Fato é que se isso se repetir para todos os monstros, ou para sua maioria, eu já vou ficar muito feliz. Muito feliz. E eu acho que isso vai acabar acontecendo porque já vazaram algumas, assim, nós já tivemos acesso, por exemplo, a alguns monstros do Starter Set, que estão bem resumidos, não tem história e tudo mais, porque é um starter set, não dá pra você colocar tanta coisa, mas nas próprias habilidades dos monstros você começa a ver que esse tipo de coisa não vai ficar só no fluff. Um dos monstros lá, que era um Gazer, se não me engano, o nome do monstro, alguma coisa assim. Eu não me lembro o detalhe, mas é um olho gigante lá, e não é um Beholder. E ele tem lá as habilidades dele, ele dá tanto de dano, ele faz isso, ele faz aquilo, e uma das habilidades dele era, se ele olhar por uma criatura por mais de 1 minuto, você faz um teste lá de uma coisa, a criatura tenta resistir, se a criatura falhar, o monstro aprende um segredo sobre aquela criatura. Esse tipo de habilidade também me dá ideias, me inspira, me dá ideias para as minhas histórias. Que só estatísticas de combate não dariam. Caso essa edição se enverede por esse lado, eu acho que vai ser uma coisa fantástica que D&D vai fazer e que aparentemente está fazendo. O que que você acha, Vitor, sobre essa coisa Eu do acho design que dos monstros? eu acho que assim, por exemplo, apesar de eu dizer que eu não tenho, que eu não joguei muito a D&D, mas como eu falei, eu lia bastante, eu tinha muito contato, então até hoje é muito lembrado e eu já peguei para ler, ele realmente é muito bom. A gente lembra do Livro dos Monstros do AD&D, a maneira como ele era escrito e as ideias que ele dava pra gente sobre o habitat do monstro, sobre a ecologia, sobre a forma dele se organizar, sobre a vida da criatura. Até eles chegaram até o ponto de fazer, tinha aquela série que cada livro era voltado para uma criatura específica, se chamou do Beholder. Acho que teve poucas edições, mas era um livro inteiro falando só de uma criatura, Foi né? lá que a gente E aprendeu que Beholders botam ovos. foi lá que a gente aprendeu e ter os ossos ocos, né, pra flutuar, tem um monte de coisa. Depois, pulando um pouco de tempo, a gente falou de Iron Kingdoms, Reinos de Ferro, e tem o Monster Nomicon deles, Excelente que também. você tem uma ficha pequena de monstro e você tem um monte de coisa. Você tem boatos, você tem o livro todo narrado como se tivesse o. Eles têm um professor no cenário que é um explorador, né? Tipo o Van Richten do Ravenloft. E ele tem toda uma. O Van Richten também, em AD&D, tinha o Van Richten's Guide to Tinha. Werewolves, não sei o quê. Então, assim, foi sempre um produto muito bom. Eu acho que se for para você fazer um livro de monstros, ficha. Por causa de uma questão de ficha, você não precisa necessariamente de um livro de monstros. Você precisa de um modelo de ficha do inimigo fraco, do inimigo médio, do inimigo forte, que ataca à distância ou corpo a corpo, e você resolveu, sabe? Assim, super simplificando a situação. Eu acho que é um excelente exemplo da direção que eles estão dando e do que a gente pode esperar. Que é realmente assim, olha, essa coisa da gente falar que a gente vai dar atenção ao fluff não é uma promessa vazia que vocês não estão vendo onde. A gente está fazendo e a gente está mostrando para vocês. Eu não sei se isso realmente vai ser feito monstro a monstro de um livro inteiro. Mas eles estão mostrando alguns exemplos que falam, olha, a gente está realmente, não foi da boca para fora, nós estamos realmente andando nessa linha, né? Esse é o nosso norte. Foi. Já acabando sobre as coisas interessantes da entrevista, né? Se os ouvintes quiserem, eles podem correr atrás. Mas uma outra coisa que eu acho que é muito válida que ele menciona é sobre a arte, a direção que eles querem levar com a arte nessa nova edição. Primeiro que ele diz que, eu achei isso muito legal, ele cita Skyrim mais de uma vez durante a entrevista. Nota que ele não está parado no tempo, ele sabe com o que ele vai ser comparado, com o que ele tem que concorrer. E ele cita o quanto Skyrim é imersivo, interessante, e que eles quiseram criar um livro de fantasia que seja igualmente imersivo, que você se perca nas páginas daquele livro. Isso será feito através de uma escrita interessante, e que eles prometem fazer, e de uma arte muito evocativa, muito interessante, com cuidado que eles disseram que nunca tiveram tanto, que foi o maior budget que eles já tiveram com arte, eles gastaram muito dinheiro com arte, e não só dinheiro, mas a filosofia de produção deles mudou com relação a isso, notadamente com relação a mulheres, minorias. Ele cita várias vezes que antigamente eles pediam uma arte no seguinte sentido: ah, eu quero um humano clérigo. E o artista ia lá e fazia um humano clérigo para eles colocavam no livro. Mas que agora eles estão pedindo arte mais numa coisa assim: olha, eu quero uma arte de um homem de X idade, que era oriental, vivia em tal região, mas que migrou para Waterdeep e vive lá já há alguns anos, então que a roupa dele reflita essas duas identidades, e que ao mesmo tempo é um clérigo de Latander. Então você teve agora um oriental com uma roupa distinta de dois locais, com indicações de uma cultura diferente e interessante, símbolos sagrados, de uma maneira que isso gera uma arte muito mais rica e interessante, e que você pode imaginar e se perder em cima do que o que eles vinham fazendo até então. O que também deve-se dizer, o mesmo também vale para a representação da mulher, e enfim, eu acho que é uma proposta muito boa. Eu acho que você concorda também, não, Victor? Essa coisa da proposta visual, eu já bati isso em outros podcasts que a gente falou. Eu acho que você tem que ter uma proposta, uma identidade visual própria, que alguém bata um olho em qualquer lugar e fale: isso parece uma ilustração de tal coisa, Como o né? Pathfinder tem, por exemplo. Como Pathfinder faz maravilhosamente bem. Ele tem aquela fantasy punk que eles chamam, né? Que você vê como é que é o nome dele? Wayne Wayne Reynolds. Reynolds. Você vê uma arte do Wayne Reynolds, ou que tá imitando o estilo dele, você agora, né, você automaticamente remete a Pathfinder. A D&D teve seu estilo, que tinha uma coisa mais medieval, um pouco pé no chão, né, você tinha aquelas coisas, a armadura parecia mais uma armadura da nossa Idade Média e tal. A terceira edição acho que bebeu muito aí dos anos 90, começo do 2000, Couro pra todo a lado. couro e fivelas e tal, que era uma identidade própria, que na época eu achei muito legal, depois saturou. A quarta, acho que é a edição que eu acho que tem a arte um pouco mais genérica, assim, que eu Eu não não. vou dizer genérica, embora seja um pouco, mas ela tinha uma, eu não gostava muito também, mas ela tinha uma arte um pouco, eu não quero usar a palavra anime, mas eu vou usar. Era uma coisa, era uma identidade visual do legal, não tinha um vínculo com a praticidade, era aquelas armaduras gigantescas, meio Ela World of não. Warcraft, eu não sei. Isso, você puxou bem, World of Warcraft. Eu não achava ela inspiradora, Também não, também necessariamente. não. Nessa, Eu não apesar gostava de. das cores também, eu achava as cores É, muito o esquema esquisitas. de cores era muito As estranho. próprias capas da quarta edição eu não acho bonitas, Também em não acho. geral. E quanto essa, o preview das capas, nossa, ele chamou demais a atenção. As ilustrações elas são diferentes, elas pegam a capa inteira, o desenho, e eles mostram uma situação que você olha imediatamente e você fica: pô, mas o que está acontecendo aqui? E se você parar para reparar na cena, se você parar para olhar a cena, tem várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Me lembra um pouco o estilo que eles tinham quando eles faziam as capas de Eberron na terceira edição, que Era gente você. correndo, coisa caindo. É, você abria a capa, tinha uma ilustração de duas páginas, né? Uma parte. E era sempre assim, tava no meio de um combate ou no meio de uma aventura, e cada um tava fazendo uma coisa, e você olhava aquilo e dava uma sensação de aventura, um feeling diferente. Eu acho que eles trouxeram isso bem, e eu tô sentindo neles isso que eu não sentia mais, né? Identidade visual. Olha, isso Exato. aqui, esse desenho não parece nada que eu já tenha visto. Tem elementos de outras coisas e tal, mas ele tá muito próprio, Tá né? muito próprio. E inspirador. Você olha e você acha bonito mesmo. As artes que eles revelaram até agora, que vão, tanto das que estão no Starter Set, quanto das que vão pro livro do jogador, são muito interessantes, sabe? A primeira coisa que você tem no livro do jogador é uma mulher negra combatendo goblins, e ela não tem, ela só tem o rosto de fora. Eu sei que isso não deveria ser impressionante, mas é. Não, você falou disso e é uma coisa que depois a gente pode até comentar melhor, mas Claro. um grande elogio que ele está recebendo, e eu acho que eles não estão fazendo nada demais, Não, não. super, mas eles estão mostrando interesse nisso. É uma representação de gênero e de orientação sexual muito interessante pro jogo. Eles se preocupam em mostrar isso, e não é que eles estão fazendo, não estão erguendo nenhuma bandeira e não estão fazendo nada revolucionário. Mas Eles dentro só de um estão. mercado como é o de RPG e dentro do tamanho que é o produto, né, de ser tão mainstream assim, é louvável. Eles só estão assim, mostrando: olha, isso existe. E assim, é uma iniciativa, ok, pequena, alguém pode falar, já era uma coisa que já era para ter sido feita há muito tempo. É verdade, tudo isso eu concordo. Mas é bom que esteja lá aparecendo, Concordo. né? Eu, pelo menos, vejo com olhos positivos Também, isso. também. Então temos esse ponto que é muito, muito bom. E sobre a arte, sobre o sistema em si, eu não vou falar agora, a gente vai falar quando a gente entrar nas minúcias do Basic. Mas o que eles me pareceram terem em mente, isso foi uma outra coisa que eu achei muito bacana que o Mears falou, é que os resultados que eles fizeram, aquele playtest aberto enorme, e que os resultados do playtest aberto, eles eram muito diferentes do que você teria imagem de através do que era dito nos fóruns deles, ou nos maiores fóruns da internet. O que é interessante, porque todos esses fóruns representam uma parcela muito pequena do público que jogou o playtest, que não é o público todo de D&D. Eles tiveram 175 mil respostas ao playtest. Não foram nem coisas que eles. Que não foram nem o número de arquivo baixado, de arquivos baixados, ou de inscritos. 175 mil respostas. O que já demonstra um número de pessoas muito grande. Muito maior do que você pegar todos os fóruns de RPG da internet e colocar juntos. Então, eu acho legal eles falarem que eles identificaram elementos que pessoas que jogam D&D querem. E independentemente da edição que elas jogavam, do que elas gostavam. E que eles vão voltar com isso, né? Eles falaram que todo ano, mais ou menos assim, eles vão fazer um novo. Vão lançar uma nova questionário para as pessoas responder que regras estão legais, que regras que não estão legais, o que eles estão achando que tá bom, o que não tá bom. E que eles vão evitar, ao máximo, aquelas listas intermináveis de erratas e. Mudar, sim, se eles falaram que se tem uma classe que não tá muito legal aqui, por exemplo, ninguém tá jogando com druida, eles vão tentar identificar por quê, e em vez de lançar uma nova edição com druida 3.5 ou erratear o druida inteiro, eles vão lançar um suplemento lá com um novo druida, alguma coisa assim, pra ver se as pessoas se interessam a jogar com ele. O que eu acho que é um approach muito mais interessante do que fazer milhões de erratas ou lançar inúmeros suplementos e tudo mais. Mas enfim, é isso que eu tirei da entrevista com o Merlin em termos de promessas que geraram grandes expectativas, né? Beleza. Da mesma maneira, vale lembrar, isso a gente pode mencionar um pouco mais rápido, que quando a edição foi anunciada, eles anunciaram. Quando as edições foram. Nossa, né? Quando anunciadas, eu falei. Eles falaram que um dos grandes focos da edição seria a modularidade, gerar um fim para essa coisa de guerras de edições, reagrupar a base de jogadores de D&D que estava muito fragmentada entre ou que pessoas que foram para o próprio Pathfinder, que não deixa de ser um certo tipo de D&D, ou que ficaram jogando quarto, ou que ficaram jogando a D&D, ou enfim, eles querem juntar esse pessoal de volta e fazer isso através de uma modularidade do sistema. Eu não sei se dá para falar que isso vai ser feito, mas eu acho uma proposta boa. Contudo, pelo que deu para ver até agora e pela maneira como o sistema foi desenvolvido, eu acho que é possível que eles consigam. Eu acho que, já falando um pouquinho assim, só por cima do que a gente viu Basic. no Basic Rules, eles vira e mexe, eles mencionam uma regra e eles mencionam ou uma coisinha alternativa que você pode fazer, ou eles falam que no livro do jogador a gente vai ter um exemplo diferente, ou eles falam que haverão feats como uma regra opcional. Eles estão sempre comentando essas coisas. E tem coisas que você pode, não precisa colocar necessariamente. Se você não quiser colocar o background, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, você não precisa, apesar de ser interessante. Se você quiser colocar, não quiser colocar o inspiration, você não precisa. Eu não sei o quanto eles vão chegar nessa coisa da modularidade. Até que ponto eles vão conseguir nisso. Na entrevista, o Merle chega a comentar que ele quer que o livro do mestre seja quase um guia para como hackear, mudar, mexer e criar com o sistema deles, né? É que me lembra até o. Você não gostava muito de Mutantes e Malfeitores, mas tinha o Manual do Malfeitor, que ele vem com tanta regra alternativa, mas é só regra alternativa, que você pode pegar o jogo e você pode mudar o que você quiser no jogo e deixar ele com a sua cara. Inclusive, o padrão mesmo da rolagem. Ah, você não gosta de rolar um D20 e somar um bônus? Ah, tudo bem, vamos te ensinar a usar uma carta de baralho para fazer essa rolagem. Entendeu? Então eles têm esse foco lá e eu acho que é um exemplo do que pode ser feito. Se vier nessa forma, eu acho que torna o livro do mestre talvez o mais útil Ou até agora. exatamente. Dito isso, então, passamos para o nosso próximo informação, que são os produtos que até agora foram prometidos ou que já foram lançados. E aí, o que que eles estão falando que vão mandar? Então, para este ano, nós temos o Starter Set, agora em dia 15 de julho. Certo, 12º livro mais vendido da Os Amazon. 12º livro da Amazon, né, que não foi lançado ainda. É, nós temos o D&D Basic, que nós comentamos aqui várias vezes, que é um PDF gratuito, que pode ser baixado no site da Wizards, que com 110 páginas hoje em dia, contém as regras básicas para jogar, quatro classes de personagem, guerreiro, mago, ladino e clérigo. Clérigo. Que essas quatro classes, com as versões mais simples possíveis de cada uma dessas classes. Essa é a proposta do Basic. É, o que é bem interessante. E que o Basic será expandido conforme novos livros forem sendo lançados. É, eles falam que a cada livro que sair, eles vão incluir alguma coisinha no Basic. Que quando sair o Player já vai aumentar, quando sair o Monstro, o Guia dos Monstros vai aumentar, quando sair o Guia do Mestre vai aumentar, fechando no final do ano, quando eles vão estudar se lançamentos futuros vão ter referência ao Basic ou não, já que o objetivo do Basic é que ele seja um item básico, gratuito, que, cara, isso é uma ideia tão boa. Mas eu volto nisso daqui a pouco. Então, o Basic, o Guia do Jogador, o Player's Handbook, que vai vir em agosto, 19 de agosto. Depois do Player's Handbook vem o Monster Manual, que vai vir 2 meses depois. Agosto, setembro... Não lembro se é 2 meses depois. Eu não me lembro agora se é setembro ou outubro. E o livro do Mestre, que vai vir, o DMG, né, que é o Dungeon Master Guide, que vai vir em novembro. Também foram anunciadas 2 aventuras de capa dura e grandes, né, que são partes de um arco de uma campanha que vão te levar do level 1 ao sei lá, 17, 16, não sei exatamente. Que a primeira vai lançar junto com o livro jogador, que vai ser a Horde of the Dragon Queen. E a segunda, se eu não me engano, sai junto com o livro dos monstros, que é a Rise of Tiamat. Porque é sempre bom começar uma edição dando um cacete numa deusa dragoa demônio de 5 cabeças. Por que não, né? E por fim, eles anunciaram um produto chamado Project Morningstar, que está sendo feito em conjunto com uma third party, assim como as duas aventuras, para ser o seu companheiro virtual, digital de D&D. Na entrevista, né, o próprio Meurs fala que eles sabem que tablets hoje em dia existem, que notebooks existem, que gaming... Que bom, né? É, demorou, né? Que bom que eles sabem. Pois é. É que gaming evoluiu nessa direção, então eles estão tentando fazer um app para esses plataformas móveis com ficha de personagem, com elementos para o mestre lidar. Eles perceberam que o maior motivo pelo qual as pessoas não jogam mais D&D é que é difícil reunir jogadores, então eles querem criar ferramentas para facilitar isso. Sendo que, haja visto que não existe mais sociedade de grid, é muito fácil de fazer. E parece um produto muito interessante, o Project Morningstar. Não foi falado nada sobre PDFs ainda, mas eu acredito que vai acabar acontecendo. A Wizards mudou muito com relação à sua política de PDF. Amém, né? Então, eu acho que ela vai acontecer, que eventualmente, de alguma maneira, os PDFs deles vão aparecer por aí. Mas é isso que foi anunciado até agora. O que você acha desses produtos? Quer falar em específico sobre algum? Putz, cara, eu quero só deixar aqui falando que, primeiro, se fosse pra eu escolher... É mais ou menos... O que eles estão lançando agora, mais ou menos, é uma fórmula de sempre. A gente esperava que ia ter o Players, o Dungeon Master Guide, o Monster Manual. Isso é uma certeza. Sim. Eles não iam deixar de lançar, óbvio. Sim. Uma aventura logo agora no primeiro ano, óbvio também. Beleza. Starter Set é uma coisa que foi ganhando proporções e hoje em dia... Todo mundo faz. Eu não digo que chego a falar todo mundo, mas é uma coisa normal de você ter um starter set de um RPG. Eu tenho ressalvas e vira e mexe eu reavalio minha opinião sobre isso, mas assim, tudo bem, interessante, mas as grandes surpresas mesmo é o Basic, né, você ter as regras de graça, que pra mim isso vem a confirmar o fato que essa edição, né, entre eles deve se chamar I'm Sorry, I'm So Sorry Edition. Porque é isso, cara, eles tentando mostrar pra você, eles estão dando parte das... E é uma parte grande das regras, né, gente? Isso aqui tem criação de personagem, tem coisa pra caralho nessa porra. Exato. São 110 páginas. Lembrando que o livro jogador vai ter 330. Isso, e eles trazem isso pra você de graça. pra você baixar bem antes de lançamento do seu starter. Quer dizer, você não precisa comprar o jogo às cegas. É tipo, gente, aqui ó, olhem o meu jogo. Eu sei que vocês estão desconfiados, que vocês estão me torcendo o nariz, mas tá aqui, ó. Dei uma chance pra ele. De grátis. De grátis. Isso hora, é muito louvável. E vou te falar uma coisa. Na hora que ele tiver completinho, com monstros, guia pra criar encontros, medusa de item mágico, que eles prometeram que vai concluir o Basic, eu acho que o Basic vai se tornar um produto muito completo e muito melhor que muito RPG pago por aí. O Basic, eu acho que ele vai cumprir sua função, sabe? De, poxa, saiu D&D novo, eu tomei assim, por causa, sei lá, a quarta me ofendeu, e eu cansei de Pathfinder, e, pô, mas será que tá realmente bom? Ou será que tá mais ou menos? Ou será que não sei o quê? Pô, você vai e pega o Basic, cara. Você consegue ter uma boa ideia de como vai ser o sistema com base nele. Sim, é uma coisa que uma pessoa que não joga RPG ou que tá interessada, é, sei lá, que pergunta, ah, como é que faz pra jogar isso aí? Alguém pode indicar o PDF, ó, baixa lá o PDF, dá uma olhada, de graça. Isso, eu acredito que tem um potencial para fazer o RPG crescer muito. Você não ter uma barreira de entrada inicial de $150 ou de $50, ou enfim, que é, ou você não ter que começar a coisa com um investimento inicial caro, né, para você começar a conhecer o jogo. É, então eu acho que foi uma escolha excelente. Eu acho que vale a pena comentar também o fato de que as aventuras estão sendo feitas pela Kobold Press e não pela Wizards. Ah, sim. Kobold Press, pra quem não sabe, ela faz uma revista excelente, chamada Kobold Quarterly, e eles fazem muitas aventuras, são ex-designers de D&D, por sinal. É considerado uma das melhores dessa linha de sucessores da Dungeon & Dragon, né? Sim, sim. A Kobold Quarterly, eu mesmo já li coisas, existe um podcast também, não sei se eles ainda têm, que era muito bom. Eles são muito bons no que eles fazem. Eles são realmente muito bom mesmo. Muito legal ver a Wizards fazendo isso, e vale dizer que a Wizards já prometeu que vai fazer isso mais vezes, de contratar. O Mayors falou na entrevista deles de que o que eles querem fazer é focar o time de produção deles em algumas coisas, seja o sistema, seja cenário, seja o que eles resolverem trabalhar, e passar para essas third parties, né, esses estúdios independentes, trabalhos que eles não poderiam fazer ou não poderiam se dedicar tanto a, que eles sabem que, se o estúdio for competente, ele vai se dedicar absurdamente ao produto. A Kobold Press, por exemplo, diferente da Wizards, ela teve que fazer só as aventuras. Ela não teve que lidar com aventura e o lançamento do jogo, e MMO, e board game, é só aquilo. Então eu acho que é uma escolha muito acertada da Wizards começar a trabalhar com gente de fora. Dessa maneira. Num exemplo moderno, quem acompanha os lançamentos aí fora, você tem um dos RPGs que está fazendo um sucesso lá fora, é o Numenera, do Monte Cook. Uhum. E você, se você acompanha o lançamento das aventuras, você vê que tem aventuras do Monte Cook, mas tem muita aventura de third parties, né? E você tem nomes, como por exemplo, o Kenneth Haidt escrevendo, fazendo uma história e tal. Imagina o que seria isso, né? Eu não digo... Acho que o Monte Cook não, porque acho que teve toda aquela celeuma e tal. Ele eu não digo. Mas imagina esses designs como o Kenneth Haidt, o John Wick, esses caras sendo contratados para fazer uma aventura. E aí você tem aquela aventura pontual, sabe, do cara. Ele não tá fazendo um livro inteiro nem nada disso, mas ele tá fazendo uma aventura pro sistema. E são pessoas que, para quem conhece, você vai ter pessoas que vão comprar... Pelo nome do cara, que se eu ver uma aventura escrita por esses caras, o John Wick, por exemplo, que é um design que eu adoro, se eu ver uma aventura de D&D escrita por ele, eu vou comprar essa aventura, entendeu? Porque eu sei que ele vai trazer coisas que só ele faz. E o mesmo vale para outros. Mas também o fato que esses caras, eles pensam fora da caixa. Principalmente se der para eles liberdade de fazer a aventura. E pode ser aquela coisa de você pegar a aventura e falar, pô, eu não sabia que... Que a coisa que a gente sentiu com... Ou que pelo menos eu senti quando eu fiquei sabendo da Kingmaker, de Pathfinder. Sim. Que é, pô, eu não sabia que tava pra fazer aventura assim. Nunca parei pra pensar nisso. E aí você olha e aquilo se torna uma aventura de peso. As pessoas falam, e alguns talvez se interessando pelo nome do cara, outros porque a aventura em si vai oferecer algo diferente. Sim. Acho que até ajuda, entrando naquela coisa da modularidade, de você... De você atingir um público cada vez maior, né? Eu acredito que essas duas aventuras, né, Horde of the Dragon Queen e Rise of Tiamat, vão ser lembradas como algumas das melhores aventuras de lançamento de edição da história do D&D. É uma especulação aqui, mas eu acho que... Aguarde e confie. Eu acho que vai acontecer. Eu não sei, eu acho que se você lançar aventuras bem lançadas logo no lançamento do produto, se tornam muito marcantes. Keep of Shadowfell, por exemplo, era uma aventura bem mais ou menos, mas que ficou muito Ficou bem famosa marcada. pela época em que ela foi editada, né? Uma aventura que não tem nada demais, mas ela é competente, é Freeport, Porto Livre, que lançou a primeira, acho que foi Morte em Porto Livre, não lembro qual que é o primeiro nome. Ela foi lançada junto com o primeiro livro do jogador, né, de terceira edição. E é conhecida assim, ficou. Cara, eu já li as três aventuras, elas não têm nada assim uber foda, mas são aventuras competentes, sabe? Que muita gente jogou na época e que ficou marcado. Eu acho que lançar junto com o sistema é isso. Se você só for competente, já torna você um produto muito legal, né? Concordo, concordo. Diferenciado. Beleza. Então, esses são os produtos que vão vir aí esse ano. Vale salientar que tradução a gente não vai ver. Sem planos por enquanto, né? Então, tá rolando uns boatos, nos quais eu acredito, de que a Wizards não está licenciando, pelo menos não esse ano, a tradução para ninguém. Isso aconteceu por causa que a representante japonesa deles, lançou uma declaração dizendo que não fariam a tradução porque a Wizards não estava disposta a negociar essa tradução. A mesma coisa a produtora alemã. Também comentou. Eu não sei se eles estão fazendo isso porque eventualmente vão lançar, sei lá, no ano que vem, vão abrir essas licenças depois que eles terminarem outros planos que eles tiverem, ou se eles, como muitos boatos indicam, vão fazer a tradução para os principais mercados pela própria Wizards e não Lembrando que terceirizar. a própria Hasbro, ela já tem mercado instalado na maior parte do mundo, sabe? A gente era um país que a Hasbro não tinha tanta representatividade e eles entraram, né? Eles trouxeram ou renovaram o nome, não usaram o nome Banco Imobiliário, mas eles trouxeram o nome Monopoly para eles, né? O Que chegou Risk. hoje em Ou Risk, e aí você chega hoje em dia e você vê Banco Imobiliário do lado do Monopoly, né? Então, assim, eles expandiram, eles têm uma base instalada em vários locais, e aquela coisa, é sem intermediários, aí eles pegando aquela fatia do mercado para eles, né? Vamos ver o que que vai acontecer, mas por enquanto, se você gosta de D&D, tem que saber inglês. Por enquanto. Exatamente. Então Beleza. vamos lá para o Basic em si. Que pudemos perceber da nossa leitura e análise dessas 110 páginas do D&D Basic. O que que nós achamos, o que que deu para sentir do sistema, quais promessas que eles falaram que vão vir mesmo. E aí, Victor, vamos lá, por onde a gente começa? Então, eu acho que a gente começa assim. Primeiro de tudo, não tem arte, né? Tem uma ilustração na última Na página. última página, que é a capa. É um É a capa do pedaço da capa. Players? Não, é um pedaço da capa do Starter 7. Do Starter 7, tá. Então você. Tudo bem. Então são 110 páginas de texto puro. A diagramação é bonita e tem um. É simples, funcional, né? Exato. Duas colunas, tal, tá bem legal. Mas eu concordo que eu achei, inclusive, uma escolha muito errada. Eu não sei, espero que eles melhorem isso, colocando pelo menos uma capa, uma ilustração de capa, alguma coisa nesse produto, porque se o objetivo é apresentar o produto para pessoas que nunca viram D&D ou que não conhecem tanto, a falta de arte eu acho que entra muito forte em detrimento do objetivo deles, né? Então, tem isso. Eu acho totalmente intuitivo. Por se tratar de um documento de regras, eu acho bem legal que eles tenham privilegiado isso mesmo, texto e informação das 110 páginas. Eu não vejo grandes problemas nisso, não. Mas eu acho que alguma coisinha tinha que ter, pelo menos. Não sei, enfim. É porque realmente não tem nada, tem nada. É texto puro mesmo, né? Em duas versões, né? Tem sem background e com background, mas é só texto. Se E você quiser eu acho imprimir, que então. é verdade. Eu acho que você tem isso como uma coisa que marca. Eu acho que você tem, que é uma coisa que já apareceu. Não vou falar que virou meme, acho que não chegou a tanto, mas que as pessoas estão comentando bastante, que é a maneira como as coisas estão sendo escritas Sim, eu nessa edição. vou te falar que eu acho que o livro tá muito bem escrito. Ele tá gostoso de se ler. Pro ouvinte que não leu, ele tá toda hora trazendo exemplinhos de personagens, tentando encaixar, mostrando como as regras interagem naquele momento. Como Ele as regras faz interagem piada com os mundos. com os mundos. E assim, são citações nominais. Eles vão falar de criação de personagem, eles citam o anão, você sabe o Bruenor, nome. Brattlehammer. O Bruenor. Eles vão falar. Oitavo e décimo primeiro rei de Mithral Hall, seu nome. Oitavo e décimo, décimo primeiro, não me lembro agora, alguma coisa assim. Eles citam na parte de... Oh, meu Jesus. Caótico, neutro, qual que é o nome disso aí? Esqueci. Alinhamentos. Deu branco. Alinhamentos. Na parte de alinhamento, eles citam a Tika de Dragonlance E e o o Artemis Artemis entre ele, de Forgotten Realms. de Forgotten, né? O Drizzt é mencionado nominalmente. É, além disso, tem várias piadinhas no Várias, meio, né? várias Tem piadinhas. o texto do Nós O não nos disclaimer, responsabilizamos. excelente. Vale a pena demais o disclaimer. Esse disclaimer é muito bom. Como você mesmo falou, Victor, ele é um livro que eu não. Ele é muito gostoso de ler. Eu não achava um livro de D&D gostoso de ler há muito tempo. E ele é um documento de regras, pelo amor de Deus. Entendeu? Isso é muito legal. As raças estão magnanimamente bem escritas, eu achei. Vários exemplos interessantes. Tem a coisa da representação que a gente falou, né? De gênero e de orientação sexual. Que eles realmente comentam: olha, seu personagem, ele pode ser homem ou mulher. Mas não E. fique preso a noções É, mas não fique binárias. preso. Você pode fazer um homem preso no corpo de uma mulher. Uma mulher que se sente atraída por outras mulheres. Ele fala um monte de coisa. Ele fala: ó, isso aí é com você, você pode fazer o que você quiser, isso pode dar um sabor todo. Ele, de uma certa forma, até te incentiva a Ah, ele tentar fala fazer cólera alguma um coisa. Eráfian, muitas vezes é demonstrado como hermafrodita e não sei o quê. É, então o seu elfo pode ter uma aparência andrógina também, e não sei o que lá. E eu vou admitir que nunca tinha parado pra pensar em um elfo com aparência andrógina e me deu até vontade É, de um elfo que experimentar os alguma coisa jogadores assim. não sabem se é uma mulher. É, eu fiquei até interessado nesse tipo. É o tipo de personagem que eu faria. Esse texto foi muito aclamado, né? O Polygon fez matéria sobre o site de videogame, sabe? Tem um site que eu vejo muito que é sobre cultura nerd em geral, que é o The Mary Sue. Que são várias meninas que escrevem, né? É um site, a visão de várias mulheres sobre cultura nerd, etc. E o Mary Sue fez um. Eles não falam de RPG, assim, não tem uma seção de RPG. E aí eles fizeram uma parte falando sobre isso. Óbvio, né? Falando que como eu disse, não é nada fora do normal, absurdo, oh meu Deus, o deus élfico cujo nome só o Chess pronuncia. É uma coisa criada na década de 80, que é descrito com essa aparência andrógina, etc., desde daquela época. Mas que agora eles trouxeram esse exemplo para mostrar para você: olha, isso existe, você pode usar, não há nada de É errado, muito pelo o contrário. fato é que ele é um reconhecimento. Ele pode até não ser, mas ele é um reconhecimento. É a equipe de D&D chegando e falando: ó, nós sabemos que isso existe e nós apoiamos esse tipo de coisa. Exato, esse é o É um ponto. E statement, e eu acho isso excelente. Muito bom mesmo. É da mesma maneira que em todas as artes que foram reveladas até agora, não tem nenhuma mulher de chainmail biquíni. É verdade, as mulheres estão bem porradeiras. E assim, você tem mulheres, você tem. Várias etnias, você tem, como você falou, você tem uma Tem. mulher branca com traços mais europeus, Sim. ocidentais, você tem mulheres negras, você tem. Aquela mulher anã, muito bonita. A página do anão, a imagem é de uma anã. Guerreira, né? De uma anã guerreira, né? Armadura, tudo tal. E ficou bem interessante mesmo, Sim, assim. sim. A minha namorada, ela costuma criticar demais todo tipo de arte em livro de RPG e representação feminina. Mas até ela gostou bastante, pelo que eu fui mostrando pra ela. Pô, tá legal, tô gostando do jeito que tá, então. Então, assim, ponto para o texto, tá muito bom, tá muito claro, poucas dúvidas, até mesmo na parte de, não só nessa parte de fluff, que permeia tudo, isso é fantástico. O fluff tá em todos os lugares, até na parte de que ele vai te explicar sobre rolagem de ataque, tem o diabo do fluff lá, para te contextualizar e tudo mais. Eu acho isso muito bom. Tem gente que não vai gostar, que prefere um livro objetivo e tudo mais, mas eu acho que. É, se o problema foi falta de fluff, eles estão, como eu falei, eles mostram em todo jeito que eles escrevem que assim, fluff nós temos, tá aqui para você. Exato. Então, e eu quis colocar isso porque pra gente já tirar isso do caminho e falar que, ó, isso aí permeia o livro inteiro. Então, beleza, já estamos com isso em mente, né? Eles têm. Bom, eles começam com cinco páginas de introdução, né? O típico, o que é RPG? O objetivo desse. Que é RPG, nananã, eles falam dos pilares da Que aventura, eu aquela acho, coisa isso é uma coisa que. que eu acho que vale a pena ser comentado. Eu gostei muito disso, porque eles pensaram durante a produção do o que que você faz numa aventura de D&D? E eu acho que mais do que nunca, D&D se reconhece enquanto um jogo de RPG de fantasia medieval com foco em combate, exploração e interação. Ele não mais se propõe a ser o RPG universal, perfeito, maravilhoso para tudo. Eu acho que o D&D, talvez pela primeira vez, Você falou assim, ele entende o que ele é e ele não tenta ser mais do que isso. E um bom exemplo disso é essa coisa de que ele divide claramente o foco do jogo, a explicação dele e as regras e habilidades de personagens entre combate, exploração e interação. Eu acho ainda um pouco cedo para falar que ele se entende nisso, ele não quer ser um a todos dominar, mesmo porque tem a tal da modularidade até quando ela entrar. Mas assim, eu acho interessante que eu gosto dessas coisas que você quebra o gênero, né? Você vai e você mostra alguns tropes que são importantes, né? Então, você pode. Os ouvintes veem quando a gente faz um episódio falando de gêneros, como a gente fez com Dark Fantasy, a gente gosta de quebrar em tropes e falar coisas que você tem que fazer, etc. Acho que isso é muito legal. E aqui ele vem e fala: olha, exploração, interação social e combate. São os três pilares de uma aventura, ou de uma aventura de D&D. Mas fala um pouquinho, é bem resumidinho, assim, um parágrafozinho falando de cada um, mas é o suficiente, talvez, para um, como eu falei, para o cara iniciante olhar e, pô, eu quero fazer minha própria aventura, então tem três coisinhas que eu tenho que ter, sei lá, por exemplo. Exploração, combate, exatamente. E isso, mas isso se reflete na filosofia de design que eles carregam para o restante das regras, porque, diferentemente da quarta edição e em menor escala da terceira, as classes agora elas não necessariamente ganham só habilidades de combate. Notadamente o Ladino. O Ladino ganha uma série de habilidades muito legais para se usar em exploração, mas não tão legais assim para se usar em combate, mas sem deixar de ser um combatente competente. O Mago e o Clérigo têm um monte de magias que não são focadas para combate, são uma coisa que faz um retorno das edições passadas, que não tinha na quarta edição, por exemplo. E não me aponte aquele sistema de rituais que nunca funcionou. Então, ela é muito interessante ver isso, fazer esse retorno. E da maneira como o jogo é descrito também. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar. Ou você vai citar mais alguma coisa? Não, eu ia até passar para a parte de criação de Ah, então personagens. vamos lá. Então vamos lá. Bom, a criação de personagens, acho que ela tem mais ou menos o modelo que todo mundo esperava, né? Você escolhe uma raça, você. Ah, os atributos, né? Que eles citam algumas maneiras como você pode gerar esse atributo e E uma coisa tal. que eu acho legal é que, novamente, também, voltando em algo mais próximo do AD&D da terceira edição e distante da quarta edição, é o fato de que os atributos voltam a representar valores, ou parâmetros que são encorajados a serem interpretados pelo jogador. Na quarta edição você tinha uma coisa de, eu tenho força 8 e eu tenho wisdom 18, mas como eu sou um Avenger, eu uso meu wisdom para bater, eu não sou necessariamente fraco, porque eu uso uma two hands gigante. Então esse tipo de desassociação desapareceu e você volta a ter a coisa de que toda arma melee é força, toda arma é ranged é destreza, inteligência para suas magias, carisma para as interações sociais, e isso é mais ou menos fixo no decorrer do produto. Isso é muito bacana. E aí, bom, você tem os atributos que estão aquela coisa mesmo que a gente está acostumado, né? O 6 de sempre. Agora com um limite de você pode chegar até 20 no seu atributo e tal. Você escolhe uma raça, você escolhe uma classe, que é o básico que a gente esperava para desenvolver o seu personagem. E nesse capítulo também eles colocam um pouco de evolução de personagem, né? Comentando um pouco como pontos de experiência, níveis, etc. Sim, que é notável que você vai passar de nível muito mais rápido nessa edição do que nas passadas, assim. Isso é um detalhe de projeto mesmo, que o próprio Meurs falou que as pessoas não jogam mais campanhas tão longas quanto jogavam antigamente, por isso eles mudaram a forma como o level up é feito e tudo mais. O passar de nível vai ser uma coisa muito mais frequente. É legal que sobre raças, eles, de novo, texto descritivo com um pedacinho, um trechinho tirado, um insert, tirado de algum livro famoso, Com um romance famoso muito de algum legal. romance famoso, coisas que assim, Que então. captura muito bem o espírito da raça. Então eles mandam assim, praticamente uma página só de fluff da raça, assim, duas colunas, tal, inclusive aquela coisa, como é que essa raça vê as E outras, que é o. muito legal aquele quadrinho, né, que lembra aqueles livros da White Wolf. Isso que eu ia falar, lembra as coisas do White Wolf, né? Como um vê o outro e tal. Os traits de cada raça, né? As sub-raças. As sub-raças, que mais ou menos umas duas sub-raças para cada raça. No livro final provavelmente vão ter mais. E cada uma delas vai dar uma... vai aumentar alguma coisa, né? Aumentar mais um atributo e... basicamente vai estar aumentando atributo. Dá algumas proficiências, enfim. Ou assim. Dando proficiências, que a gente vai falar, né? Eu acho um sistema muito elegante. E tu curtiu o jeito que está apresentado as raças? Eu achei excelente, achei muito bom. Eu achei melhor do que a D&D. Eu achei melhor as melhores apresentações de raças que eu já vi numa edição de D&D, qualquer uma. Bom. É, fala pra você, pra mim, que conhece mais essa coisa dos humanos. Tem algumas etnias aqui, Caliste, isso aqui é novo ou é de... São as etnias de Forgotten Realms. São de Forgotten também, né? Então é de novo vindo, né? Coisa que são que os povos fãs de conhecem. Forgotten Realms, é. Beleza. Enfim, as raças estão aí, muito bem escritas, muito interessantes, muito evocativas. É, vale dizer que já saiu a lista de raças que vai estar no livro do jogador, e que eles vão considerar quatro grandes raças principais: humano, guerreiro, digo, humano, guerreiro não, humano, elfo, anão e halfling. Vão ser as quatro principais e vão ter uma série de outras raças mais ou menos comuns, mas não tão comuns assim. Então vai voltar gnomo, vai voltar meio orc, meio elfo, tiefling, dragonborn, drow vai estar lá também. Acho que era isso. Basicamente todas as raças que já foram raças jogáveis em qualquer edição de D&D, no primeiro livro do jogador, está lá. Então, bem legal isso aí. E as classes? Fale um pouco pra gente das classes. Como é que elas estão montadas? Muito interessante isso. O modelo de classes, que é bem ou mal os ossos da edição, né? As classes são algo extremamente relevante. Como elas vão ser desenvolvidas. Então, vamos lá. As classes. O Basic, ele traz as quatro classes principais: Clérigo, Guerreiro, Ladino e Wizard. E como dito pelo Mayors e falado até mesmo no Basic, cada uma dessas classes vem da maneira mais simples que elas podem ser. O que isso quer dizer? Eles herdaram um elemento da quarta edição, o que eu achei excelente, que é cada classe vai ter subclasses que você pode escolher na hora de criação do personagem. Então, quando você escolher Guerreiro, todos os guerreiros têm essas habilidades. Agora, você vai ter as subclasses de guerreiro. Cada subclasse de guerreiro vai ter outras habilidades. Por exemplo, a subclasse de guerreiro que é apresentada no Basic é o Champion, que é um guerreiro porradeiro. Ele dá muita porrada e aguenta muita porrada. É essa a função dele. Ainda não foi mostrado nenhuma outra subclasse. Tinha no playtest, né? Mas ainda não foi mostrado nenhuma outra em sua versão final. Porém, já foi teased, confirmado, que uma das subclasses do guerreiro, por exemplo, vai ser o Eldritch Knight, que é basicamente um guerreiro que faz magia. Sempre tem que ter. O que dê, mas isso é muito. Assim, sempre tem, mas é legal a maneira como é feito. A partir do momento que eles colocam como uma subclasse de guerreiro, eles mostram uma versatilidade muito grande no que eles podem trabalhar dentro de cada classe, sem precisar fazer uma nova classe ou Death Knight, alguma coisa assim. Então, esse é um ponto muito positivo. O que a gente pode notar também desde o começo é que mudou hit dice das classes, quantos pontos de vida ele tem, mas isso são muitos detalhes que eu não vou ficar aqui destrinchando, não é? Só uma coisa que falar que Mago não tem mais D4 de vida. Mago tem D6. No geral eles ganharam mais Ladino pontos tem de vida. D8, exato. É, no geral eles estão com mais pontos de vida do que a gente estava acostumado. O clérigo e o guerreiro estão com a mesma coisa. Tá mais ou menos igual, né? D10 já era antes, D10 né? gera, do clérigo também gera D8. Mas eles... Uma coisa que ficou muito legal também, as classes, novamente, o elogio ao fluff, né? Elogio ao história, ao educativo, estão muito legais, muito bem escritas. Elas falam sobre aquela classe, sobre elas te dão elementos para você pensar por que você é dessa classe, quais são seus objetivos, o que te levou para lá. Elas falam como é a posição dessa classe em relação ao resto do mundo. Por exemplo, é citado no clérigo que nem todo sacerdote de uma religião é um clérigo, que poucos são os clérigos que são aceitos pelos deuses, entendeu? É muito interessante. Eles acumularam mais ou menos os bônus que você tinha, né? Entre bônus base de ataque, perícia, etc. e tal. Eles acumularam na proficiência, né? Isso é uma Os mecânica. bônus de proficiência. Só uma mecânica muito elegante que foi introduzida agora. Primeiro, uma coisa que deve ser dita: toda a matemática do sistema foi muito reduzida, muito reduzida. É no sentido de que os números são bem menores. Então, para você ter uma ideia, o valor máximo de atributo que um personagem pode chegar durante sua carreira é 20. Não passa disso, eu não vi nenhuma referência nem a meios mágicos de passar disso. E 30 é o máximo ponto. Tipo, um dragão vai ter 30 de força. E vai ser isso aí. Eu acho isso excelente para manter a matemática dentro de um limite razoável. Quem jogou D&D terceira edição sabe como é que era aquelas forças 78, enfim, muita loucura aquilo lá. Então a matemática foi baixada nisso, e também porque antigamente você tinha o bônus base de ataque, por exemplo, como o Victor mencionou. Pontos de perícia, você tinha some meio nível nisso, você tem o seu bônus de saving throw, tinha um monte de pequenos bônus que eles eram espalhados pelo personagem. Tudo isso agora foi unificado nessa mecânica de proficiência, que é um bônus que varia de mais 2 no primeiro nível a mais 6 no vigésimo. Então, Para todas as classes, né? Ela vai de mais 2 a mais 6. exato. A diferença com o que essas classes ganham proficiência, isso é muito legal. Então, a ideia é, quando você ataca com uma arma que a sua classe é proficiente em, ou seja, quando você ataca com uma arma que você sabe usar, você soma o seu bônus de proficiência a esse ataque, além do bônus de atributo. Quando você usa uma magia, é a mesma coisa. Quando você vai usar uma perícia na qual você é proficiente, você soma esse bônus. Quando você vai usar um equipamento no qual você é proficiente, por exemplo, ferramentas de ladrão, você pode ser proficiente agora em ferramentas, você soma esse bônus. Quando você vai fazer um saving throw no qual você é proficiente, você soma esse bônus. Então, é elegante, é funcional, é um número que você tem que se lembrar e é muito bem feito. Eu achei uma mecânica excelente para identificar o que aquela classe sabe fazer. Eu conheço tais perícias, eu conheço tais coisas e é isso que eu vou fazer. É um bônus que varia muito pouco e é um bônus que você não depende de, assim, milhão. É muito simples, sabe? Todos os testes do jogo agora são baseados em testes de atributo. A gente vai falar depois. Mas é muito simples você saber quando você soma ou não soma seu bônus de proficiência, acabou. Uma coisa que é notável é que foi praticamente retirado do sistema aqueles mais dois por causa disso, mais dois por causa daquilo, esses bônus menores. A gente vai falar disso depois, mas isso sumiu também. Essa coisa deles pegarem pela proficiência é uma coisa competente no que eles se mostram. Eu não acho como chess. Que é extremamente elegante e que ficou muito bonito e não sei o que lá. Eu acho que assim, eles acharam uma solução viável para um problema que eles mesmos criaram, de ter o bônus base, as perícias e não sei o que lá, e que chegou numa matemática que era com muita soma e que você tinha que catar bônusinho, que várias coisas que te davam bônus. Então eles mesmos criaram um problema e eles chegaram numa forma: olha, a gente não vai eliminar, a gente não vai transformar isso em alguma outra coisa, a gente vai manter um bônus, a gente vai manter uma coisa que os jogadores já estão acostumados, que é você vai ter que somar um bônus na sua rolagem. O que a gente vai fazer é unificar todos esses bônus em um número e a gente vai trabalhar quais são as coisas que seu personagem ganha aquele bônus. No que ele ganhar aquele bônus, ele usa, no que ele não ganhar, ele não usa. Como eu falei, por que que eu não digo assim elegante? Porque elegante para mim é que nem o sistema de background do 13 Age. Aquilo para mim é elegante. Que eu gostava, que é um típico sistema que a gente vai falar um pouco dos concorrentes depois, mas que é o típico sistema que quando eu li eu achei ótimo, na hora que eu joguei eu achei péssimo. Eu não digo achar péssimo, eu acho que eu joguei também e eu não tive uma experiência tão boa em matéria de jogo quanto eu tinha quando tava fazendo. É, quando eu tava lento e tudo mais. Mas ele servia a um propósito, que era acrescentar história pro personagem, acrescentar coisas pra criação de personagem. Isso ele servia muito bem. E eu acho que tinha um pouco de eu adaptar a maneira de pensar e a minha maneira de jogar aquilo. Mas, de novo, eu ainda mantenho falando assim, que aquilo para mim é. Se a gente tá falando de bônus em perícia num sistema que parece D20, um assunto muito específico, eu vou falar que aquilo para mim é o que eu considero solução elegante. E aqui eu acho que assim, eles arrumaram a casa, sabe? Eles pegaram e tudo bem, a gente vai manter o bônus, é esse número. Não sei se você cria um problema aí eu não posso fazer com. Alterar esse bônus de forma que meu personagem ataque melhor do que faça qualquer outra coisa, porque na real ele ganha esse bônus em tudo. Mas a classe faz isso. Um guerreiro não, então. Ataca melhor do que um ladino. Não, sim, a classe puxa por aí, mas é uma opção, assim, antes você, sei lá, você podia, talvez uma coisa seria a customização nesse sentido, não sei nem se é uma crítica que se aplica, sabe, tipo, que você poderia ter, mas assim, levando em conta que eles iam que ter um bônus pro save and throw, um bônus pra perícia, um bônus pro ataque, um bônus pra não sei o quê, levando em conta tudo isso, eles resolveram juntar tudo, e criar essa proficiência. Isso abriu talvez abriu uma brecha interessante que pode ser explorada, que agora fica interessante para você pensar no que o seu personagem é proficiente, né? E em geral assim, pensando, por exemplo, skills, perícias e tal, e talvez dê mais significado para aquelas Com coisas, certeza. Um né? bom exemplo disso é que agora, para você desativar armadilhas, você não tem mais uma perícia que eu faça, é um teste de destreza, que você recebe um bônus se você for proficiente em ferramentas de ladrão. Qualquer um pode ser proficiente em ferramentas de ladrão com o background certo. Eu acho isso muito legal. É muito mais fácil você fazer então um guerreiro que abre fechaduras, que teve um passado criminoso, alguma coisa assim, do que antigamente com meio. Peraí, então peraí, se eu vou. Eu tenho tive ele treinada, mas eu não posso, tenho que gastar um feat, ou então eu tenho tantos pontos de perícia, eu vou gastar tantos para as da classe, pago tanto. Bem melhor. É, isso é o que eu falei. Arrumaram isso e enxugaram isso em. Bom, beleza, você tem mais dois. Se é o primeiro nível, você não tem muita coisa para se preocupar. Você tem que ter mais dois, o pessoal vai falar, rola com o seu bônus, tal, proficiência, mais dois. E acabou, vai estar na sua ficha lá. Proficiência mais dois. Falou que pode, usa e rola, né? Que mais você quer falar das Ah, classes? então, as classes ganham muitas habilidades interessantes e muitas habilidades que não necessariamente são vinculadas ao combate. Por exemplo, eu acho muito legal no clérigo, ele tem uma habilidade que ele ganha ao 10º nível em que ele pode pedir por uma intervenção divina para qualquer situação. É muito interessante, muito evocativo. E no 20º nível ele sempre consegue a intervenção divina. Então é muito legal. Você tem. Vale a pena dizer que voltou a coisa de que conjuradores têm cantrips infinitas. Só que as cantrips estão muito melhores do que elas foram no passado. Algumas escalam com nível e tal. Elas estão mais próximas dos poderes Atwill da 4ª edição do que das cantrips merdinhas da 3ª. Muito bom. É, isso é. Não é como ler pergaminho, sei lá, ler magia e não sei o quê. São realmente coisas úteis, né, que você vê pro seu Exato. personagem. O sistema vanciano de magia foi alterado de uma maneira que eu achei maravilhosa. Eu achei um dos melhores, o melhor sistema de magia que a D&D já teve até hoje. Que não quer dizer muita coisa. O que é um absurdo você dizer um negócio desse? Não, o sistema de magia sempre foi para mim. Se tem um ponto que eu não suporto em D&D, é o sistema de magia. Olha, perdoe os ouvintes, eles não sabem o que falam. Eu sempre achei um porre o sistema de magia deles. E Bom, esse bom aqui, mesmo do ele sistema de. tá. Ó, o Savage Worlds faz muito bem. Faz bem pra Não, caralho. faz. Ó, o Savage Worlds faz bem, o Fate faz bem. O Daemon faz muito Ah, melhor. puta que pariu. Você tá de sacanagem. Mano, eu não vou entrar nessa discussão. Mas eu vou dizer que eu não importa no que eu vou comparar. Se eu comparar Daemon com D&D, qualquer edição Daemon perde. Porque Daemon não tem determinação de um RPG. Ponto final. Mas não vamos desviar a conversa. Mas você ia falar do sistema vanciano. Exato, ele sofreu mudanças muito interessantes. Primeira coisa é que agora quase todos os conjuradores eles parecem feiticeiros. No seguinte sentido, você tem um número de slots por dia que você pode castar de magias, bem vanciano. Então, duas magias de primeiro nível você pode fazer naquele dia, ponto final. Não tem como aumentar isso com bônus de inteligência ou nada disso, como tinha nas edições passadas. A diferença agora é que, dependendo, claro, depende de qual classe conjuradora você é, e no momento nós tivemos o clérigo e o mago. Fato é que o clérigo ele escolhe o número de magias que ele vai memorizar naquele dia. Isso, Mago. não, o clérigo. Não, claro, tá Isso. certo. Ele escolhe o número de magias que ele vai memorizar da lista de magias de clérigo dele lá. E aí ele. Que é uma mais o nível, né? Uma coisa assim. Modificador de inteligência. De modificador de inteligência, não. Modificador de característica mágica, né? No caso do clérigo, é o. Sabedoria? Sabedoria mais um nível, se eu não me engano. Esse é o número de magias que ele vai poder memorizar naquele dia. Vale lembrar, na verdade, não é nem o número de magia. Número de magias. Eu acho que é o número de leves de magia que ele pode memorizar. E. É, isso mesmo. Você escolhe um número de magias igual ao Wisdom Modifier do seu clérigo, mais um nível. E essas magias têm que ser de um nível que você possa usar. Essas são as magias que você memorizou naquele dia. Isso significa que, desde que seja uma magia que você memorizou, você pode escolher castar qualquer uma delas nos seus dois slots. Ou seja, se você tem uma lista de 10 magias, você memoriza 4, você pode usar essas 4 nesses dois slots em qualquer combinação e ela não é gasta depois que você usa. Então, se eu tenho, sei lá, memorizei cura, posso castar cura e bênção. Eu posso castar uma bênção, uma cura, duas bênçãos, ou qualquer combinação em between. O que é muito bom, dá uma versatilidade ótima para essas classes, uma coisa que elas não tinham antes. E de quebra, permite que um conjurador memorize algumas magias de combate, algumas magias de utilidade, e se ele não usar uma, ele usa outra. Você não vai ficar mais naquela situação de que, ah, tô num combo, especialmente em nível baixo. Ah, clérigo, me cure! Ou sei lá, mago, me ajude, não posso, só posso intuir o norte hoje. Entendeu? Esse tipo de coisa saiu do sistema, com a adição ainda de algumas magias que tem uma tag chamada ritual. Quando a magia tem essa tag e você tem ela memorizada, no caso do clérigo ou do mago, basta ter no livro de magias. Basta que você gaste o tempo normal de conjuração dela mais 10 minutos, se não me engano, ou 10 vezes o tempo, alguma coisa assim. Você não gasta o slot de magia e você faz a magia. É muito bom para magias como o Baú Maravilhoso de Leomund, umas coisinhas assim, você não gasta o slot. Falar idiomas é uma magia assim agora, que dá uma versatilidade muito boa para as classes conjuradoras, sem precisar ocupar esses preciosos lotes de magia, que estão muito mais raros do que jamais estiveram nas edições passadas. Um clérigo de 20º nível vai fazer muito menos magias do que ele faria numa edição passada. E vale lembrar que, nesse momento, muita gente tem essa preocupação da velha história do D&D, de fighters são lineares, conjuradores são quadráticos, que demonstrava a discrepância de poder que acabava existindo quando os jogos iam para um nível muito elevado. Eu acho que essa talvez seja a edição mais balanceada, a exceção da quarta, que era balanceada a ponto de ser chato, entre esses elementos. Porque os conjuradores estão muito mais fracos do que em qualquer outra edição de D&D até hoje. Em parte porque as magias foram muito bem feitas. Eu li cada magia do jogo. Ele tem quase 120 magias no Basic e vai ter mais no livro jogador. Eu li todas, elas estão belamente desenvolvidas, sabe? É um trabalho que você nota que foi delicadamente feito para não deixar os conjuradores nem muito fortes nem muito fracos, deixar eles bem balanceados. Algumas magias que antigamente eram muito absurdas saíram. Você não tem mais as famosas magias de Save or Suck. Agora as magias elas não escalam mais automaticamente, exceção de algumas cantrips, mas não tem mais aquela coisa de ah, no, no, no, como no, em, no quinto nível sua fireball dá tantos D6, a cada nível a mais ela aumenta o número de D6 de dano que ela faz. Isso acabou. Se você quiser fazer isso, você vai ter que memorizar a magia num slot mais alto. Entrou uma regra fantástica de concentração. Isso muda, essa regra muda tudo, muda tudo! Tá bom, né? A regra de concentração permite que algumas magias mais poderosas tenham que se o mago tenha que se concentrar nelas, mago ou clérigo ou o que for, tenham que se concentrar nelas, e se ele fizer outra magia que demanda concentração, a magia anterior se esvai. Portanto, não vai ter mais a história do mago voador com pele de pedra, invisível, imune à magia, hasted, que parou o tempo e conjurou 5 bolas de fogo. Acabou, ele vai poder fazer uma de qualquer dessas coisas. Isso deixa o balanço entre as classes não conjuradoras e conjuradores muito mais próximo. Evidentemente que as classes conjuradoras ainda têm uma versatilidade muito grande. E esse é o ponto principal delas. Elas são muito versáteis, mas elas não são mais absurdamente mais poderosas que as classes não conjuradoras. Um bom exemplo que eu vou citar aqui era a magia Nock, que por muito tempo tornou você ter um rogue no seu grupo meio inútil. As magias Nock e conjurar monstros faziam isso, porque conjurar monstros, você conjurava monstros e mandava os monstros estourarem as armadilhas. tática clássica. E com o Nock, Nock abre qualquer porta trancada. Então, pra que isso aqui é um rogue pra abrir portas? Isso aí, bom, Nock ainda abre qualquer porta trancada, mas ela faz um barulho altíssimo quando é castada. O que significa que se você quiser abrir uma porta silenciosamente, não é a maneira de fazê-lo. E você não precisa de um rogue. Esse é o tipo de coisa que eu falei que é um design muito bem pensado, muito bem amarrado para essa nova edição de D&D. Eu achei o sistema vanciano novo e as novas magias, com a maneira como elas foram feitas, a melhor parte do sistema. Fantástico. E o Victor não gosta de... Não, porque assim, é uma crítica que eu tenho com o D&D em N momentos dele, sabe? Mas que, pra mim, é uma complicação excessiva de um monte de coisa, sabe? Tem coisas que, magias que você faz à vontade, aí você tem que decorar duas de um nível e fazer mais e não sei o que lá, e no metade do que você tava falando já me perdi. Apesar que pra você, que é um cara que jogou a D&D, jogou D&D, jogou o quarto e agora tá vendo esse, isso deve estar tá seguindo uma evolução e deve fazer uma lógica muito maior do que faz na minha cabeça, sabe? Na minha cabeça não parece legal e nem fácil, Mas eu vou te entendeu? falar uma coisa sobre D&D e o sistema avançado de magia. Lembra que a gente estava falando de identidade? A lista de magias de D&D é uma parte muito forte da sua identidade. Não, e se Assim ele como o sistema tem? avançado. Não, a lista de magia deles é uma parte forte. Muitas magias têm o fluff pelo nome, pela criação, não sei o que lá. Então eu acho interessante. Mas, de novo, para mim é um sistema meio. Eu não gosto de. Mas assim, são questões de gosto e de vontade. Não é nada que eu desgosto. Eu desgostava mais antes, quando era fazer a magia esquecer. Aqui eu não desgosto, mas eu também não gosto, entendeu? Ele não cheira nem fede. De menos 10 a mais 10, ele é zero, na minha opinião. Então, ele tá ali no meio, ele faz o que faz. Eles já prometeram, já mencionaram, pelo menos eu li que Pontos de magia no livro do monstro, do eles mestre vão vai estar lá. ter regras variantes para pontos de magia e tal. Pontos de magia geralmente é uma coisa que eu gosto um pouco mais. Eu gosto de sistemas talvez um pouco mais abertos para magia. Não tô falando que todos os jogos que eu jogo são assim, muito pelo contrário. Falei de Savage Worlds. E que não é um sistema aberto, mas pelo menos é um sistema mais simples, que eu acho. Então, assim, é um tipo de coisa que não me atrai, mas também não. Eu não tô necessariamente vendo um erro nele. Ele só parece excessivo. Gostaria que não fosse assim. Um RPG que eu gostaria de jogar não teria isso, por assim dizer, entendeu? Mas acho que para quem acompanha toda a evolução como você, realmente parece uma parada, meu Deus. Vida de outro mundo. Capítulo 4, ou ainda tem mais coisas das Não, eu classes? acho que assim, as classes vale a pena ver, basta dizer que elas estão muito bem feitinhas. Muito Oh. legal ver o retorno de domínios para os clérigos, escolas de magia para os magos. Isso foi interessante porque, assim, uma coisa que eu posso dizer, do que eu conheço de D&D, eu enxergava assim que você, por exemplo, escolheu o domínio do seu clérigo, dava acesso às magias, mas eu não sentia que dava tanto gosto pro seu personagem, tão um sabor tão diferente. Agora, eu sinto que eles estão entrando, enveredando um pouco mais para isso. Não só porque você tem acesso a magias e tal, mas porque, talvez por causa da proficiência, que foi de novo, uma coisa que permitiu que eles dessem um gostinho para cada uma dessas customizações. Mas eu senti um pouco mais disso, um pouco mais. Dá um saborzinho extra, né? Antes era uma escolha que eu achava muito, muito mecânica, e agora parece que tem um pouquinho mais em cima. Mas é isso, vamos pro capítulo 4, personalidades e background. Ah, vamos sim, uma parte muito interessante do sistema. Então, beleza, é legal te falar que a gente tá apenas na página 33 do livro. É, isso vai longe. Personalidades e background, talvez o capítulo que eu mais gostei, que mais surpreendeu, né? É o capítulo que fala da coisa de sexo, é o capítulo que fala do exemplo que tem a Chica e o Artemis. Exato. E é o capítulo que eles introduziram algumas coisinhas novas, algumas mecânicas É, vale lembrar novas. que a criação de personagem agora, ela segue o modelo de classe, raça e background de personalidade. Isso foi incluído na criação de personagem. Eu acho que essa edição existe um push pelo livro um empurrão, né? Muito maior no sentido de você criar um personagem e não uma build. Uhum. Que é uma coisa que a terceira e a quarta edição tinham muito forte. É, ele traz os alinhamentos de volta, muito bem escritos os alinhamentos, por sinal, muito legais. É legal, os exemplos são bons. São. É, falam sobre as línguas que são faladas e falam sobre uma mecânica nova que para quem joga... Algumas mecânicas novas, né? Que para quem joga RPGs narrativos e tudo mais, pode não parecer nenhuma novidade, mas para quem joga RPGs mainstreamzão, assim, como D&D, Warhammer, Star Wars e tal, é relativamente impressionante a presença desse tipo de mecânica aqui. Bom, eles trazem três coisinhas que vão compor o seu personagem, que é... personalidade, ideais... Ideal, bonde e flaw. É, o bonde, perdão, esqueci o bonde. O bonde e o flaw. Então são quatro coisinhas que vão... Que estão aqui pra gente dar um sabor a mais, né? Personalidade trata, sei lá, da personalidade do seu personagem? Não sei como explicar isso de uma maneira mais óbvia. Ele é feito quase como um aspecto, não é? Pra quem joga Fate... Todos eles são feitos mais ou menos como... Se você pensar em aspectos, você vai ter uma... O exemplo do livro. Eu sou esperto, não é uma boa personalidade, mas eu li todos os livros em Candlekeep. É uma coisa... Seria um traço da... seria uma coisinha pra você ter na personalidade. Uhum. Você tem os ideais, que é uma coisa que seu personagem... estima que ele tem uma bússola moral, que ele tem alto. Algo que ele acredita, algo que ele... Pode ser desde o bem para todos, eu acredito no meu reino, eu acredito que as pessoas são boas, eu acredito que o poder triunfa, eu acredito que o sobrevivente é do mais forte. Eles sempre colocam umas perguntinhas para você chegar na sua resposta. Exato. Então, assim, quais são os princípios que o seu personagem nunca trairia? Uhum. Pelo que ele sacrificaria? Faria, exatamente. E aí você pode usar essa... Como ideal. Daí pra começar. Você tem os bonds, que são... Coisas com os quais o seu personagem se importa muito. É, pessoas, lugares... Itens, eventos, itens, coisas que são importantes pra ele nesse sentido. Um irmão, uma vila, uma espada que ele carrega da família, alguma coisa assim. E você tem o flaw, que é uma falha de caráter do seu personagem, um vício, uma compulsão, um medo, uma fraqueza, qualquer coisa assim. Então eles falam, o que o seu personagem, o que deixa ele com raiva? Uhum. Que ele tem medo? O que poderia corrompê-lo? É isso, quais são seus vícios? Muito bom. Tem algum... eles falam assim, uma pessoa, um conceito ou um evento que ele teme muito? Uhum. Então isso seria uma falha pra você colocar. Muito legal. E com base nessas quatro coisas, você vê uma mecânica que é o Inspiration. Exato. Quando o mestre julga que o personagem tá interpretando de acordo com essas características todas, quando acontece algum evento, quando acontece alguma coisa assim, o mestre pode... pontuar o jogador com uma inspiração, que basicamente ele pode gastar, quando ele for fazer uma rolagem, para ter uma vantagem nessa rolagem, né? Quando essa rolagem tiver alguma coisa a ver com ele. É tipo invocar um aspecto, né? Tipo assim, tipo mas assim, não... assim invocar mas um aspecto. Mas deixa... Você... É uma das coisas que eu fiquei... Hoje eu li um comentário no Twitter, foi alguma pessoa... Qual a personalidade do RPG brasileiro? Não sei se foi o Uzi... Lembro que foi. Que comentou assim que talvez a parte mais fraca do livro é o Inspiration. No sentido que o texto é um pouco confuso e nem as pessoas que escreveram conseguem explicar muito bem. Eu tenho pra mim que assim, do que eu conheço de game design e tal, é interessante que tenha isso. É, tem várias coisas bacanas, pô, estão se preocupando, etc e tal. Mas... pra mim, essa parte tá uns 20 anos atrasada em matéria de game design. Tá? É uma coisa interessante que eles estejam se preocupando, mas eu vou te falar uma coisa. Bacana, Vou te falar uma coisa. Pra ser sincero, eu adorei personagem de trait, ideal, bom de flow. Podia cortar aí. Não precisava da mecânica. Eu não achei nada demais com a mecânica de Inspiration, não achei nem boa nem ruim. Tá lá, você dá um boninho. O zero de menos 10 mais 10. É, exato, é um incentivo que você pode dar, eu não achei particularmente brilhante. O que eu achei brilhante foi o que vem antes, as características pessoais. Então, pra mim, não precisava ter essa recompensa mecânica, bastava ter essa coisa Não, seria interessante, mas assim, talvez fosse interessante que tivesse mais regras amarradas. Inspiration é uma regra meio estranha, fica a julgar do DM. Eu acho que é o tipo de coisa que eles podem expandir com modularidade depois. Não, é tudo aqui a gente pode fazer. A gente tá analisando um produto que é o preview do preview. Sim, sim. O que torna os aspectos de enfeite tão legais é que você tem toda uma microeconomia girando em torno daquilo, que você gasta ponto, ganha ponto, se aquilo é usado de uma maneira negativa ou positiva. Aquilo traz para você um monte de coisas e você que não só te inspira a fazer, trabalhar aquilo, mas inspira a pensar nele de uma maneira diferente. Ah, o bom aspecto é o que tem um lado positivo e negativo, que eu posso tanto dá uma vantagem como me colocar num problema e eu gasto e ganho pontos. Verdade, então, tem toda uma mas coisa. O que eu acho que vale dizer é que no Fate isso é o cerne do sistema. Você tirou isso, acabou o Fate. Aqui é um detalhe. Então eu não acho que ele deveria ser tão bem desenvolvido quanto o Fate, senão ele ficaria no caminho de coisas mais importantes para o D&D. Então, mas eu acho que eu acho que do jeito que... Assim, é como eu falei, do jeito que ele tá, eu acho bacana porque, mostra que eles estão preocupados com isso. Exato. Dois, pode ser que, pensando nele como um produto de entrada, você vai ter uma geração de jogadores que, desde o primeiro jogo, começam a se preocupar com isso, que pode gerar assim, uma mudança mais pra frente em como as pessoas veem o RPG, ou como pensam, ou, sei lá, talvez nos futuros game designers. Então, assim, é bonito, mas... No geral, eu acho uma mecânica bem fraquinha. Eu acho que se fosse só personalidade ideal, bond e flaw, sem nenhuma regra colocando, elas por elas, cara. Sabe, tipo, ele tá me falando um monte de coisa pra eu pensar, mas ele... Falta aquela coisa pra eu ficar em cima e dar um valor extra pra aquilo, entendeu? Uma recompensa nas regras em cima daquilo. No geral, não conta uma história, junta... Talvez você tenha mais características pro seu personagem. Talvez isso aqui pudessem ser indicações pra você fazer um background, entendeu? Como pensar no background do seu personagem? Pense na personalidade, nos ideais, bounds e Mas é legal você ter isso na ficha colocado bonitinho, que facilita pra um mestre não tão experiente criar aventuras baseadas nisso. Eu acho que é uma boa coisa de você forçar o jogador a pensar. Mas a gente vai cair naquela nossa discussão do criação de personagem. É, eu acho que talvez... pudesse ter sido resolvido se você tivesse um ponto pra gastar aqui e você tivesse uma coisa mais assim, você tem um ponto e você usa isso e narra, sabe, na hora que você vai usar um action point que, sei lá, na antiga terceira edição, não, quarta edição tem também, né? Tem. Quando você for usar um action point, você tem que puxar uma dessas coisas e aí você narra. Que não tem porque... na quinta até agora, é bom dizer. É, verdade, não tem até aqui. Ah, não, porque no meu ideal, e aí você usa isso na sua narrativa, talvez. Eu não sei. Eu não sei se isso fica legal em D&D especificamente. Eu acho que isso é muito bom para um outro tipo de jogo. Mas enfim, vamos avançar? Então você vem pra terceira perna, que é você ter o background, que é background, pano de fundo, você tem um pano de fundo do seu personagem. Eles trazem alguns que são, por exemplo, o acólito, o acolyte, o criminal, o folk hero e o sage. Tem mais até, né? E o soldier. E basicamente isso são coisas que seu personagem fazia antes, né? O acólito, por exemplo. O acólito é um cara que ele prestou serviço ou viveu parte da sua vida em serviço num templo. Então ele tem uma ligação... Ele não é um clérigo, necessariamente. Ele é um cara que... Talvez ele tenha sido criado muito próximo com um parente que era muito devoto de... A mãe era muito devota de um deus. E aí ele tem algum conhecimento sobre aquela religião. E esses backgrounds, eles não são assim específicos para uma classe... Então, assim, não é porque você é o clérigo e você tem que escolher o acolyte. E no momento que eu li esse primeiro, eu pensei, logo de cara, eu pensei, nossa, eu podia fazer um personagem que ele não era um clérigo, mas ele era tipo um... Ele era um padre, né? Um cara religioso, que viveu, que foi treinado, mas que não tinha poderes, entendeu? Que não foi treinado pra isso. E que por algum motivo ele se viu obrigado a deixar essa vida de sacerdócio e pegar a espada para lutar contra algo ou defender algo. Então eu podia usar o Acolyte numa classe Fighter e eu teria um guerreiro com uma devoção, assim, né? Quase como um templário. Quase. bem quase, assim. Mas puxando por essa linha. Então eu acho que isso tudo torna... Dá umas... Quando você começa a tentar encaixar uma na outra, o Acolyte junto com o Mage, você pode pensar num clérigo de uma deusa da magia. Sim, talvez, sim, sim. Um cara que é muito devoto. Um cara que tenta encontrar um balanço entre a sua fé e a razão da magia. Não sei. Então, um cara muita que... coisa boa. É, isso eu acho que foi uma coisa... Essa escolha do... Background. Do background, eu acho que é uma escolha mais mecanicamente relevante também, porque ela dita proficiências, dita equipamentos. É interessante que cada uma delas traz... Uma habilidade... Isso eu achei muito bom. Desculpa te cortar. Cada uma delas traz uma habilidade de interpretação apenas, por assim dizer. O Acolyte pode pedir abrigo e favores para sua fé. O herói do povo pode pedir ajuda para a população comum. Isso é muito legal. Isso talvez seja a coisa que veio assim, que acrescentou mais para a experiência de D&D. Uhum. Eles também, a descrição de um desses negócios é uma página inteira, sendo que uma coluna deles é uma tabela meio aleatória para você gerar personality, ideal, bonds e flaws. Então, se você tiver sem ideia nenhuma, você pode rolar e tem algumas opções. Tem opções muito legais, tem boas ideias aí no meio. Daria pra você combinar as coisas e sair com alguma coisinha legal aqui do meio. Uhum. E no geral, eu acho que até acrescentou bastante. Isso aqui foi uma parte que eu gostei. Pra não falar que não teve nada assim que eu genuinamente gostei, eu gostei disso no jogo. Foi, eu achei muito competente essa parte do background, muito legal. E no livro vão vir mais, né? No livro do... Pô, espero que venham as dúzias. Não é? Aí nós vamos ter equipamentos, nada de novo, nada de eu muito... Eu acho que equipamento é aquela mesma coisinha de sempre, né? Você tem alguns detalhes legais, do tipo, Heavy Armor agora tem requerimento de força pra ignorar a penalidade, que eu sempre achei que devia ter, e é legal ter. Voltou uma coisa do como tem agora as proficiências e tal, voltou uma lista de equipamentos mais completa, do tipo... Ah, eu tenho uma vara de 10 metros, tenho isso, tenho aquilo, o que é bem interessante. Eles criaram uns pacotões, do tipo, pacotão do Priest, aí veio um monte de coisa de Priest, pacotão do Explorador, bem mais fácil de criar personagem com esse sistema. Overall, assim, bacana. Eu achei legal nessa parte que tem as regras para crafting, estão bem legais, você pode craftar. Ele não tem uma perícia para você fazer itens, né? Mas você pode fazer. Você pode até aprender línguas novas e tudo. Ou proficiência em alguma coisa treinando no seu downtime entre aventuras. É muito interessante isso. Uhum. Ele tem uma parte muito legal que é o custo de vida. Seu lifestyle expenses, né? Quanto você precisa gastar por mês ou por semana para você manter um determinado padrão de vida, o que é muito legal para você exigir dos seus jogadores entre aventuras, e o livro te dá ideias de você. Se ele paga muito pouco, ele não vai. Os nobres da cidade não vão prestar atenção. Se ele paga muito, ele pode se esnobar, enfim, muito legal. Esses detalhezinhos, assim. Uhum. Bacana que eles mencionam que itens mágicos não podem ser comprados e ponto. Ou vendidos, e tem mais que você acha ou você se fode. Eu gostei disso. Até sair o livro de Eberron, que aí você Eberron tem que poder comprar coisa. Vão ter que fazer alguma coisinha diferente. Acho que a coisa que mais me interessou é que fecha o capítulo com os trinkets. Né? Ah, muito legal. Que é uma lista de 100 objetos, não necessariamente mágicos, mas eles são curiosos. Curiosos. É muito igual aos Oddities do Numenera, que é um equipamento que ele não é mágico, ele não tá dando um bônus pra você, não tem uma função específica, mas você pode tirar coisas. Por exemplo, o item 01 é uma mão de Goblin mumificada. Por que você anda com a mão de Goblin mumificada? Por como que essa você mão de Goblin mumificada chegou até você? Será que daqui a muito tempo essa mão de Goblin mumificada vai ser bom? Será que você vai eventualmente ressuscitar o grande Lich Goblin através da... Porra, de Lich Goblin é foda. Você vai... E é uma lista aleatória. Você pode rolar um D100 48, e chegar em alguma coisa. 48? É uma orbe de água, uma orbe de vidro cheia de água, na qual nada um peixe feito de engrenagens de relógio. Um peixe mecânico. Ah, interessante. Muito. São coisas que você tem que ser... É isso, porra, mas por que raios eu tenho isso? Mas que junto com o seu background que você tinha pensado, pode vir a ser mais um elemento para você criar um personagem único, né? Ou mais diferenciado. Depois eles mencionam, no capítulo 6, eles falam de multiclassing, falam de fits, não explicam, mas eles falam que vai ter no livro do jogador para quem quiser usar. Aí vem as partes de jogar o jogo mesmo do sistema. Aqui a mecânica básica ainda é D20 mais atributo mais alguma coisa. A diferença é que tudo agora são testes de atributo, que é bem interessante. Então, se você quer pular de um lugar para o outro, você pede um teste de força. Se você quer deduzir alguma coisa, você pede um teste de inteligência. E se tiver alguma perícia que se aplica, por exemplo, investigação, o mestre pede, e você ou você sugere, e você soma o seu bônus de proficiência. Muito, muito legal esse novo sistema de perícia. Inclusive com uma regra variante para você desassociar o que eu vou fazer, as perícias dos atributos. Então, se você quer usar intimidação, mas em vez de conversar, você levantou o cara e bateu na parede, você rola com força em vez de carisma. É, tá certo, é bom. Um sistema competente, nada demais, nada de menos, mas competente. É, eu gostei do saving ser por atributo save também. Save por atributo, você... então isso é muito legal porque o mestre consegue... na hora, sacar o que, é que ele tem que pedir. Ah, faz mais sentido, né? Você reduzir num jogo como esse, que o atributo é uma coisa tão essencial, que é uma coisa que eles não vão mudar, faz sentido você ter uma... você reduzir o sistema ao atributo. Exato. Eu acho que todo mundo que vai jogar porra do D&D, todo mundo... eu tô exagerando. Quem tá começando, óbvio, né? Tarara, tarara. Mas quem tá jogando, que já jogou antes, sabe que força, destreza, isso é a base dos atributos que a gente vê até hoje. Isso dá muita margem pro mestre improvisar, sabe? Ah, o guerreiro pula e tenta se pendurar do outro lado de um penhasco, mas ele falha, perde um teste de saving throw, um saving throw de força, porque senão o guerreiro cai, sabe? Um pouco diferente de você pedir um teste de força. Então é bem interessante, assim, esse tipo de mecânica. É, a mecânica nova que eu achei mais interessante, que é de vantagem e desvantagem. Permeio livre em vários locais, né? É, exato, que basicamente com alguns elementos de regras, ou quando o mestre achar que você tem uma vantagem, alguma coisa assim, você, em vez de... e você tem uma vantagem, ela... engloba todos aqueles bônus menores de antigamente, né? Tipo, mais dois disso, mais dois daquilo. Não, você rola 2d20, você pega o maior. Tem uma desvantagem, rola 2d20, você pega o menor. Simples, prático, funcional. O meu ponto com isso é um pouco... que eu acho que, assim, eles só precisavam falar isso pra você. Se você tem vantagem, ou se você tem... julgue a questão, tem vantagem ou tem desvantagem? Vale a pena não usar? E faça. E depois eles entram, assim, às vezes nos pormenores, sabe? Tipo, ah, essa situação, igual a uma vantagem. Não, essa situação, igual a uma desvantagem. Esse pormenor, eu acho esse pormenor importante. Um, como exemplo pro mestre. Dois, pra informar player agency. Eu acho muito importante que o jogador tenha esse tipo de opção para que ele possa tomar decisões informadas no sentido de gerar vantagem para ele quando ele quiser e não só quando o mestre achar que deve. Não sei, eu acho que é muito... Eu acho, por exemplo, assim, se... talvez porque essa mecânica é muito forte, e ela é realmente forte. Ela é realmente forte. A gente se jogando... quando você tem vantagem, realmente é bom você rolar. Quando você tem uma desvantagem, realmente você tá fudido. Realmente você tá fudido. Talvez por causa de uma mecânica tão forte, você tenha que julgar um pouco melhor. Mas talvez, eu não sei como, não sou game design, se eles tivessem alguma coisa parecida, mas que não fosse tão forte, e que ficasse mais simples de julgar, não precisaria de tanta coisa em cima, sabe? Poderia ser mais uma regra geral, ó, se tá tudo bem, faça isso, se tá tudo ruim, faça assado. E com base nisso, eles criaram, entendeu? De novo, um lado que eu gostaria que eles tivessem... simplificado um pouco, sabe? Chegado num simples, eu não um vejo. Denominador melhor. Eu não vejo muito problema com isso. Você tem uma listinha de situações e você pode, quando não tá nessa lista, você decide se tem que dar ou não. Simples. Não sei, eu não... O geral, eu gostei da mecânica. Eu acho que essa coisa de rolar dois dados e escolher um resultado é um bagulho legal, mas eu não gostei da maneira como foi aplicada nesse livro em especial, não. Ok. Depois nós temos uma parte bastante interessante aqui sobre adventuring, em que ele fala de tempo, marcha, velocidade, esse tipo de coisa pra quem gosta de... Voltando que o movimento voltou a ser, né? Exato. O movimento... negócio de quantas milhas, você não tal, se move mais distâncias. Sem mudar para quadrado, agora você tem por fits, de novo. Ele tem uma sugestão muito legal para quando você está explorando o dungeon, de você bolar uma marching order e colocar funções para cada um. Então tem um cara que está fazendo mapa, tem um cara que está procurando coisas escondidas. Eu achei isso uma coisa legal. E, enfim, regras para comida, para interação social. Interação social ficou muito legal. Eles reconhecem o roleplay, da mesma maneira como as regras de busca reconhecem o roleplay. Voltou o short rest que tinha na quarta edição, porque agora, mas agora você tem esse short rest tem que ser de no mínimo uma hora. O tempo acaba sendo determinado pelo mestre, mas é no mínimo uma hora e tal. Tem algumas mecânicas da quarta que fazem um retorno. Tem umas healing surges escondidas aqui. Mas eu acho que elas funcionam de uma maneira menos agressiva pro pessoal mais old school, porque quantidade menor, você recupera com mais dificuldade. Tem que gastar uma hora pro cara, então dá pra fazer aquela coisa de todo mundo para, levanta acampamento, costura ferida, faz uma bandagem pra curar uns PV e tal. Muito bom. De novo, né, nas mil críticas que eu tenho. O Second Wind é uma habilidade só do guerreiro, sim, por exemplo. Sim. Então, que eu acho que faz todo sentido, sim. Acho que faz sentido. Eu só acho que assim, eles voltam falando de... Eles ainda não conseguiram se acertar com isso, cara. 40 anos de jogo. Os caras ainda não conseguem se acertar com isso. Ponto de vida não é só uma barra de energia do seu personagem. Envolve é uma determinação. Da determinação e de não sei o que. My balls. É a porra de uma barra de vida. Depende de como você mestra, cara. Não, cara, é uma barra de vida, velho. Do jeito que, olha, do intolerância. Jeito que eles põem. Os caras põem, não, aí você tem a constituição junto e o guerreiro tem mais. Ué, isso é uma parte de determinação e tal, por que que o mago não tem a mesma tanto que o guerreiro? Não faz muito sentido. E eles querem enfiar isso meio... eles querem enviar isso meio goela abaixo. E tipo assim, qualquer coisa, exceto de um pra cima, você tá inteiro. E quando você chega no zero, você cai. Eles ainda não souberam acertar isso de uma maneira diferente, né? Lembrando que quando a gente fez o review do The One Ring, a gente falou várias vezes sobre como que aquele sistema era interessante, que você ia se cansando e que aí você tomava um wound. Eu acho que é outra parada, acho é que outra não pegava. Pegada, outra mas pegada. Acho que eles podiam realmente entrar com isso mesmo e assumir e tal, ou bolar, que nem eu. Tudo que eu falo aqui, eu não. Aquela coisa do então faz melhor. Eu nunca teria uma resposta, cara. Eu realmente não sou game designer e eu espero ser surpreendido pelos jogos que eu leio, por isso que eu não crio eles. Mas só pra falar desses rests e tal, isso voltou. Mas tudo bem, assim, não, como não tá tão explícito como a quarta edição, é mais tolerável. Tá mais amarradinho. É mais declutível. Tá mais amarrado. Okay. No geral, a ficção tá mais amarrada com o sistema, muito mais. Não tem aquela dissonância do narrativa, né? Uhum. Tão forte. O Fireball voltou a pegar botar fogo nas coisas, por exemplo. Por exemplo. Aí depois falta o capítulo de combate, que tem algumas mudanças novas interessantes. Mudou as ações, não tem mais standard action. Agora você tem ação, movimento, bonus action e reaction. Acabou. O que basicamente é as ações de antes com outros nomes, mas tudo bem. O que eu particularmente acho que vale a pena salientar aqui, isso é uma mudança razoável, é que você agora pode andar, atacar e andar de novo. Seu movimento pode ser gasto em incrementos durante o seu turno. O que é huge! pra D&D. Muito huge pra D&D. De novo, essas coisas que pra mim eu leio batido, ela tá bom, né? E você fala, meu Deus, mudaram exato. Tudo. Cara, tinha poderes e mais poderes, classes de prestígio inteiras pra poder fazer isso no D&D 3,5, sabe? Meu Deus. Não tô zoando não, cara. Tinha classes de prestígio inteiras pra fazer isso. E agora não, agora é um negócio que você pode fazer. Se você tiver mais de um ataque, você pode andar, atacar, dá uma versatilidade muito maior pro combate. Ataques de oportunidade estão de volta, o que me deixou muito feliz, porque na edição do playtest que eu joguei não tinha. E eu gosto deles. Voltaram, mas voltaram bem mais simples. Agora, ataque de oportunidade, você não tem que ter um diagrama na sua cabeça absurdamente complexo para você calcular quando eles acontecem. Basicamente, acontece quando, se você sair de combate melee com alguém, ele te dá um ataque de oportunidade e é isso aí, ponto final. Então, muito fácil, muito mais simples, não exige um grid para você conseguir pensar nisso. Só tipo, tô brigando com esse cara, vou sair, bateu, acabou. Muito, muito bacana. E cumpre a sua função de não deixar o movimento. Não deixar permitir que um guerreiro ou uma classe mais protetora possa se interpor entre os inimigos e os seus companheiros. Que o cara possa ficar na frente do mago. Enfim, muito bom. Gostei de como ficou. Não tem uma ação de charge, por incrível que pareça. As manobras As manobras de combate que apareceram estão bem legais, assim como a manobra de você empurrar alguém, ficou bacana, a manobra de você... O grapple ficou bacana, super simples, sabe? Então, muito bacana. Overall, a parte de dano, morrer, essas coisas também não mudou tanta coisa. Crítico voltou a dar o dobro do dano e não o dano máximo, né? Você rola os dados duas vezes. E crítico agora rola 20, E é isso aí. Tipo, como deveria ser sempre. Né? Não tem que confirmar a rolagem, não tem que. Porra nenhuma. É isso aí. Então, muito bacana. E aí vem a parte de magia, que eu já expliquei bastante. Uma coisa que eu achei legal é mero detalhe, mas eles voltaram com os Arcane Focals que tinha na quarta edição, como varinhas, cajados, orbes de poder. Só que a função delas é que elas substituem ingredientes materiais sem custo. Então, agora, se você quiser seguir o lore da coisa à risca e for jogar uma Fireball, você não precisa mais de um punhadinho de merda de morcego e fósforo pra fazer a sua Fireball. Você pode ter uma orbe ou um cajado e fazer a sua Fireball. Gente, faz sentido. Eles vêm depois com uma lista, a lista de spells, né? Que é robusta, você tem 20 páginas, mais ou menos. É robusta, mas já foi confirmado que ela é ela tá bem reduzida em relação ao que vai ter na versão final, no livro do jogador, o que me agrada muito. É, então. Uma coisa que é bem notável, eu tinha até comentado com você, é que dano, por exemplo, das magias de clérigo, que são bem, por exemplo, cantrip, tem a Firebolt. Magia de Wizard, né? Isso, é um D8 ou um D10 de dano. Que aumenta com o nível. Que aumenta com o nível e é uma magia que o cara pode usar todo dia. Então, basicamente, o ataque do seu Wizard é um D8, um D10, não lembro qual disso. Mas é um dano alto, razoavelmente. Sim, relativamente. Sabe, tipo, mas o Mister Mágico de Cunha rola. Mister Mágico ainda é bom, porque Mister Mágico não erra. É, então, ainda tem isso. Mas, chegando até, por exemplo, quando você chega na Fireball, a Fireball é quantos mil D6? 8. 8 D6 de dano. Tipo assim, caramba, já sai dando 8 D6. Então eu achei que... Parece que é muita coisa, mas é actually muito menos do que o Wizard fazia antes. Em uma comparação com as outras? Com a terceira edição, por exemplo. Com a quarta não, mas com a terceira sim. Muito, muito menos. Porque uma Fireball dá 8d6, tudo bem, mas ela vai dar 8d6 pra sempre, a não ser que você conjure ela num patamar mais alto, sabe? Sim, sim. E o número de vezes que você pode usar essa Fireball tá muito reduzido em relação ao que você podia usar no passado. Então, eu acho que fica bem balanceado. Quando o mago, ele tem menos magias por dia, mas quando ele usa uma das suas magias, os efeitos são muito potentes. São. Especialmente as magias de sexto círculo pra cima. O bagulho fica muito forte. Só que o mago de 20º nível tem, sei lá, uma magia de level 7, uma de 8, uma de 9 e duas de 6. Então, eu acho tudo bem pro mago de 20º nível, sabe? Ele pode fazer essas coisas de vez em quando. Não tem problema. Algumas magias mudaram de nível. Por exemplo, teleporte, que era magia de 5º círculo, virou de 7º, que é muito bom pra facilitar o jogo, deixar esse tipo de acesso, esse tipo de habilidade bem mais pro final da carreira dos jogadores. O dano que você falou, né? Ele parece muito, muito alto, não é tão alto assim. Porque as outras classes acabam dando danos comparáveis. E o Fighter, por exemplo, dá muito... Eu fiz de brincadeira aqui, Vitão. Um Fighter... Só pra chutar aqui, quantos ataques por turno um Fighter dá? Quanto eu posso bater com o meu Fighter, sabe? Sei. E no 20º nível, usando o Action Surge, uma habilidade do guerreiro, e duas armas, eu bati 11 ataques, se não me engano. Caralho. No turno e 11 ataques do cara batendo muito forte na sua cara. Em que nível isso? 20º. Tá, mas quem chega no 20º? Então, pouca gente vai chegar e quando o Fighter fizer isso, ele faz duas vezes por dia, eu acho, coisa assim. Duas vezes por batalha, né? Quando ele descansa, ele pode voltar a fazer. Mas o fato é que as outras classes também ficam consideravelmente poderosas com o tempo, né? Sleep e magias semelhantes sempre foram muito fortes, porque elas atacavam dados de vida e não pontos de vida. Então, quando o guerreiro tava lá batendo D10, até matar o Goblin, o mago chegava: quantos dados de vida tem aí? 8? Minha magia pega 8? Pega. Blum, foi todo mundo pro saco. E agora não, essas magias estão restritas a quantidade de pontos de vida. O que é legal, porque se o fighter ficar lá moendo na porrada um bicho muito forte até ele ficar na range, em tese, o mago consegue castar sleep num dragão, sabe? Se ele tiver ferido o suficiente. Tem pequenos detalhes que fazem essa diferença. E a regra de concentração é muito forte. É uma restrição muito grande pro mago, sabe? O fato, por exemplo, de que o mago agora ele não pode castar outras magias quando o time stop tá funcionando. Então, muita coisa que deixa o mago bem mais manageable, apesar do dano elevado que ele tem. O que também é bom, porque no passado, mesmo na terceira edição, o mago nunca foi uma boa fonte de dano. Então, eu achei que, assim, apesar dos números saltarem os olhos, actually tá bem balanceado, tá bem tranquilo. Entendi, entendi. Eu achei o sistema de magia extremamente bem balanceado. Eu só tenho elogios ao que eles fizeram com o sistema de magia. E com isso concluímos a nossa análise... Passadinha nas regras. É bastante pormenorizada até. Eu acho que nós podemos concluir algumas coisas sobre essas regras. Por exemplo, eu diria que pela primeira vez em muito tempo, o foco de D&D está na história e não nas regras. Kinda, mais ou menos. Eu vou te falar assim, não a ponto, evidentemente, de D&D virar um jogo narrativo. Se eu quiser jogar um jogo narrativo de história, de contar história entre pessoas e com mecânicas que auxiliam na narrativa, eu vou jogar isso, não vou jogar D&D. O fato é que o D&D, ele voltou a ser um jogo que ele se preocupa muito com as histórias pessoais dos seus personagens, com suas conquistas, com as suas dificuldades, com suas personalidades, com a maneira como eles vão interagir com o mundo, e se preocupa menos, não vou dizer menos do que com isso, mas muito menos do que com outras edições, com o combate. A própria atenção que foi dada ao fluff do negócio demonstra a atenção que eles estão com essa coisa da história. A gente teve uma discussão offline outro dia, que você me falou, o que que D&D me traz para melhorar a minha história narrativa, ficcional no meu mundo, não foi? Certo. Eu te falo que nessa edição, além de background e tudo mais, são coisas pequenas, a coisa que mais me interessou que D&D me traz para isso é inspiração, são ideias, porque o texto tá muito bom. E se manter nesse nível, eu estou muito feliz com essa contribuição, sabe? Entendi. Dito isso, eu também acho que dá para concluir que é talvez a versão mais simples de D&D desde o AD&D. Note que ele não, ele ainda é um jogo, ele ficou um jogo muito mais simples do que a quarta edição, do que a terceira edição e do que a AD&D. Verdade, verdade. O que eu acho que é um ponto muito positivo para D&D ser um jogo. Ele não está, ele não está bobo, mas ele é um jogo muito mais fácil de você pegar e sair jogando do que você ter que explicar todos os menus. Poxa, pelo que eu pude ver aqui, você faz ficha desse sistema em 5 minutos. Muito rápido. Pelo menos como está no Basic, né? Não sei Pelo como é. menos como tá assim, no primeiro nível. Exato, uma ficha de primeiro nível. Poucas escolhas, poucas escolhas. São poucas escolhas, exatamente. E eu acho que onde as escolhas são feitas, que é conforme você vai levelando, é um lugar melhor para elas estarem. Então, muito bom nesse ponto. Vamos para nossas conclusões finais? Eu achei que já estávamos tendo nossas conclusões finais. Ah, não, eu tava concluindo só, tipo, coisa sobre o Basic, assim. Ah, tá. Essas são as conclusões finais. Não. Então, tudo bem. Já entra com essas conclusões finais, que quando eu falar, eu já falo tudo. Ah, tá bom. Minhas conclusões finais. O rei voltou. Esta devia se chamar D&D, quinta edição, O Retorno do Rei. Porque tem um pouco do I'm Sorry, I'm So Sorry Edition que o Victor falou, mas o fato é que a Wizards fez um trabalho aparentemente não, pelo que eu pude ver pelo Basic e do restante, a Wizards fez um trabalho excelente, criou um sistema extremamente bom, conciso, simples, elegante, capaz de contar o tipo de história que eu quero contar, a aventura épica do jovem fazendeiro, filho de pai simples e de bom coração, que se tornará o campeão que vai vencer o mundo e a rainha dragoa de cinco cabeças, demônio. O sistema de combate, que ele é simples, mas denso o bastante para ele ser interessante. Eu consigo ver opções táticas. Eu, particularmente, vou jogar com grid quando eu for jogar, porque eu gosto de grids. Mas eu tranquilamente conseguiria jogar sem sacrificar o que o jogo me traz. Classes balanceadas, um sistema de magia, o melhor sistema de magia que eu já vi em qualquer edição de D&D. Tá muito bom. Balanço entre as classes não conjuradoras e conjuradoras, talvez o melhor que eu tenha visto até hoje em qualquer edição de D&D. Excelente. O texto tá ótimo, o fluff tá fantástico. Eu tô empolgado, quero conhecer mais, eu quero ler mais desses livros tão gostosos de ler que fizeram uma imaginação ir tão longe com este documentozinho basic, babaca. Eu quero ver quando tiver com com players na mão, cheio de ilustrações e cada vez mais detalhes nesse sentido. Então, novamente, combate tático, conciso, simples, gostoso de jogar. Mas, e ao mesmo tempo, o jogo ele tem regra para o que eu acho que ele tem que ter, ao mesmo tempo que ele não segue o approach da terceira e da quarta edição de ter regra para tudo, deixa muita coisa na mão do mestre. Você claramente vê que é um jogo que deixa o poder na mão do mestre muito mais do que a terceira ou a quarta edição deixavam, que eu acho particularmente bom também. Eu acho que é importante você ter um bom mestre, né, para um bom jogo. Tem muito o que fazer nesse sentido. Então, ótimo, excelente nesse ponto também. Sou muito empolgado com essa nova edição de D&D, mas eu não tava mesmo. Eu peguei as regras, eu vi as capas, eu vi a arte, eu vi a proposta, eu vi o que eles querem fazer. Eu tô muito empolgado, eu vou mestrar, eu vou jogar. É, vai ser meu próximo sistema por um tempo razoável, a não ser que algo muito errado aconteça nesse livro de jogador, que, enfim, pode acontecer, eu não acho que vai. É, eu tô muito animado com a nova edição de D&D, eu acho que ela faz tudo o que ela tinha que fazer, ela é um refinamento da experiência que D&D teve durante todo esse tempo, para chegar num ponto em que, para mim, é um balanço ótimo entre um sistema robusto de regras e um sistema ótimo para me deixar viver histórias fantásticas em mundos de fantasia. E eu já digo desde agora, essa edição não é revolucionária, ela não quebra com o passado, ela não faz com que D&D seja algo diferente do que você jamais viu. D&D ainda é D&D, mas eu acho que essa edição é o melhor D&D que nós tivemos até agora. Bom, minha opinião, seguinte, primeiro, né, como eu falei, eu não sou um grande fã de D&D, nunca fui, eu não me importo tanto, mas assim, pontos sobre que são positivos sobre isso. Provavelmente os livros vão se tornar gostosos de ler novamente, tá? Pelo que a gente conseguiu ver na descrição. Cenários que eu gosto, por exemplo, sou um grande fã de Eberron, pra quem não conhece. E na real, né, Eberron só teve um livro, que foi o campaign setting da terceira edição. É, teve um monte, sabe, de suplemento na terceira edição. Não, tipo, tudo bem, mas assim, um livro básico, né? Teve um monte de suplemento. Ali você tem, eu tenho aquilo até hoje, sabe? Uhum. E ali você tem o que você precisa pra jogar Eberron, mas... Sim. É, você quer ler mais? Você quer saber mais sobre aquele cenário, né? E quarta não se prestou muito a isso. Então eu fico com uma grande expectativa com o que eles podem lançar, um livro gostoso de ler, um livro que eu queira comprar e ler. Acho que eles podem até voltar a ter bestiários que você vai gostar de ler. Tá, por favor, espero que sim, eu adoro bestiários, espero que eles voltem a ter bestiários que eu gosto de ler. Além disso, eu acho que é interessante que eles tenham mostrado que eles têm alguma preocupação com o background do seu personagem, a criação, e fazer seu personagem mais do que uma pilha de números. Algum, né? Como eu disse, é interessante que tenha, mas assim, em momento nenhum me pareceu um jogo tão revolucionário, tão bom. Talvez o meu ponto seja que as pessoas começaram a falar sobre o negócio e a opinião era assim: meu Deus, é revolucionário, é muito bom, tá fantástico, e todas essas coisas. E aí eu peguei pra ler e eu falei: gente, tá a mesma coisa que sempre teve, tá? O que não quer dizer que é ruim, entendeu? A minha opinião não é que eu achei o sistema uma bosta, nem nada disso, ou achei o livro uma bosta. É simplesmente que eu não achei, ele não conseguiu me empolgar. É o quarto D&D que eu vejo, e ele ainda assim não conseguiu me empolgar. Então assim, é realmente revolucionária? Na minha opinião, não. É tão boa assim? Na minha opinião, também não. Por exemplo, ele fala de três pilares da aventura, mas a real é que o foco ainda é combate, entendeu? Então, é isso, é a mesma coisa que sempre foi. Ele ainda tem os níveis, né, que vão do 1 ao 20, que é uma coisa que ele não larga a mão, que eu tenho sérias restrições no sentido de ninguém joga 20 níveis, me desculpe, eu não vejo, aquela coisa de começar o primeiro nível super boom, daí melhorando, a minha vontade hoje em dia, a minha preferência é muito mais jogos que você já começa a jogar com o personagem que você quer, não com o projeto dream, man, que você quer jogar. That's the dream. Então, é isso, mais do mesmo, talvez não, com uma matemática melhor e mais bem amarrado. Então, assim, pra mim, tudo isso do jogo é que a marca fala mais alto que o RPG, tá? todo mundo que analisa e que fala que o jogo tá ótimo e etc, que tá incrível, que tá uma coisa de outro mundo. Pra mim é um amor pelo retorno à marca, é uma aceitação saudosista, é uma coisa de fã, porque eu gosto muito de D&D, etc e tal. Mas se saísse com esse, se saísse sem a marca D&D, saísse outra coisa, pra mim ia ser assim, ah, é mais um jogo aí com uma mecânica legal, mas mais um clone, entendeu? E ele não se destaca por si só. Então, para mim, muito dessa coisa tá marcado com a. Tá ligado à marca. Tem uma frase que eu encerro a minha dissertação aqui, a minha conclusão, que é: eu não ando de moto, mas existe uma frase que eu já ouvi e que pessoas que andam de moto falam que é muito bem por aí: é que a Harley Davidson ela faz péssimas motos, mas ela faz excelentes Harleys. Então, esse é o meu ponto. A D&D, ele faz um bom RPG ou ele tá fazendo um bom D&D? Porque pra mim, como RPG, não traz nada de novo. Ele é exatamente a mesma coisa que sempre foi, que tem 1 bilhão de opções mais interessantes no mercado atualmente, que vão te trazer coisa melhor, pra contar uma história melhor, pra viver uma aventura melhor. Ele pode ser talvez o melhor RPG, mas eu não tô analisando o melhor D&D, mas eu não tô analisando ele como o melhor D&D. Eu tô vendo como os RPGs no geral. Então, não desgosto, mas ele não me incentiva a jogá-lo. Não, lógico, você tem planos de jogar, eu tenho planos de jogar com você mestrando, mas... Vou convertê-lo, ouvintes. Esperem um ano, me deem um ano. Mas é... O cara vai estar tá power gaming, com min-maxing, me deem um ano. Mas é só isso. É só isso que ele traz. Então, assim, pode ser que realmente, como D&D, é a melhor edição. Como um RPG no geral, tá ali, cara. É mais do mesmo. E se não fosse a marca, pra mim, cair no esquecimento. Ia ter uma pequena legião de fãs e acabou. Tá? Mas é isso. Você ia falar do fazer um finalzinho batendo ele com alguns competidores? Exato. Então, depois dessa opinião errada do Victor, vamos passar para... Manjar nada? Vamos passar para... Assim, eu só queria... rapidamente mencionar os principais competidores de D&D no mercado e como nós achamos que ele vai se posicionar com relação a eles, em termos de público e termos de qualidade. O que ele faz melhor, o que ele não faz. E no final, se dadas as opções, se eu jogaria um ou outro. Tá. Então, vamos começar com 13 Age. Eu acho que é bem direto. 13 Age. A gente não vai entrar em detalhes do que é 13, não é o propósito, mas é um concorrente de D&D. Então, certo. Na minha opinião, 13 Age é um bom jogo, mas não é um jogo tão bem produzido, tão bem feito, tão elegante quanto ficou essa edição nova de D&D. Se eu tivesse que escolher um para jogar, eu prefiro jogar a edição nova de D&D, porque eu acho que ela me traz coisas mais interessantes do que 13 Age me traz. Eu consigo pensar em histórias mais interessantes, eu consigo pensar em personagens mais bacanas para o tipo de jogo que eu quero jogar. Com essa nova edição de D&D do que eu consigo com o 13 Age. 13 Age foi um jogo que eu li, que eu achei fantástico, que eu joguei e eu achei ele muito menos fantástico na prática do que ele é na sua concepção. Em termos de mercado, eu acho que é risível comparar. 13 Age é um jogo de muito nicho, que vai continuar no seu nicho, vai ter seus seguidores, vai ter seu público e tudo mais, mas ele não vai ser o Pathfinder da quarta edição, como tinha gente falando, nem nada disso. Ele não tem fôlego, nem fãs, nem qualidade pra isso. Minha opinião. Sua? Bom, primeiro assim, antes de tudo, eu acho que se a gente falar em matéria financeira, só tem um real competidor, que é Pathfinder, então eu não vou nem tocar no assunto. Talvez no Menera. Talvez em algum... Nossa, bem no talvez mesmo. Então assim, eu nem vou nem comentar em matéria de financeiro, porque o que esse livro vai vender e vai ganhar, acho que já tá provado e dito que vai ser melhor. Uhum. Mas o que eu digo é o seguinte, entre... O 13 Age e o D&D. 13 Age, eu li o livro, ele traz... Ele sim é um livro que eu falo que tem soluções elegantes com as mecânicas do Icons. Com o Icons. Com o Icons e o One Unique Thing pelo menos funciona. E o background é bom. Os dados dos Icons não funcionam a mecânica. Ah, não, mas assim, os Icons não precisava nem ter os dados. Só o fato de você ter os Icons e você criar as relações... já funciona. Só isso já tá. É mais uma coisa para mostrar assim, que o melhor não é o aproveitamento mecânico necessariamente, mas é o que aquilo consegue trazer para minha aventura. Então, assim, ele com essas três coisas, ele tem um sistema de regras que é uma coisa que, assim, me dá comichão, cara. É horrível. É o mais próximo de quarta edição que eu já cheguei a jogar e eu odeio. Mas eu mestrei e com muito gosto. Quando chegou na. E tava rolando tudo muito bem até chegar perto do combate, que foi realmente que eu decidi que não ia passar daquela sessão. Ele conseguiu me fazer com essas mecânicas dele e tentar um sistema que eu já tinha certeza que eu ia odiar. Não é como esse D&D agora, que eu não acho bom nem ruim e eu jogaria. Não, eu tô falando de um sistema que eu ia odiar. E eu já sabia de antemão. E mesmo assim ele me convenceu a tentar. Então ele ganha muitos pontos por isso. Versus o D&D, que ele, o sistema tá ali, no, dá, beleza, mais ou menos, tranquilo, competente, paga as contas de casa, não deixa os filhos morrer de fome. Mas uma pergunta que eu vou estender a você. Diga. Se, que é a proposta do Merz, se as aventuras saírem tão interessantes quanto se parece, será que não seria um ponto, por exemplo, eu não sei se eu tô interessado em jogar D&D Next, D&D Quinta, mas eu estou muito interessado em jogar o Horde of the Dragon Queen, que parece uma aventura incrível. Bom, seria uma coisa interessante, mas mesmo assim. Mas é especulação, não é? Eu tenho uma, por exemplo, eu tenho uma coisa muito grande em pegar e ficar adaptando aventuras para outros sistemas, né? Então, eu tenho muita coisa com isso. Eu fico, será que vale a pena? Não, e tal. Talvez se o sistema fosse um pouco melhor, tivesse me atraído mais, ia ser um ponto para eu ficar, aquela aventura vale a pena. Ou talvez nesse caso, como o sistema, tipo, nem gostei, nem desgostei, eu me estraria, entendeu? Bom, tudo bem. Mas continue sua exposição em relação ao Tortinhage. Mas o 38 tem isso de muito bom. E o D&D, ele tem algumas ferramentas, ele traz algumas coisas na criação de personagem que torna eles um pouco melhor. Não me deixou nem de longe tão empolgado. Então, assim, entre os dois, qual que eu jogaria? Nenhum dos dois me dá empolgação pra jogar, na verdade. E qual dos dois eu mestraria? Nenhum dos dois me empolga. Mas o 13 Age ganha pela inovação no que ele fez. Ele realmente me trouxe uma coisa que eu não tinha parâmetro, não tinha igual no que fazia. E ficou muito marcado o exemplo pra mim. Tanto é que eu peguei esse exemplo do One Griffin, etc., canibalizei e gosto de usar em outro jogo. Então ele ainda deixou-me uma herança maior. Então, entre os dois, eu fico o 13 Age. Ok. Tem louco pra nesse mundo. Numenera, li o livro, não gostei do sistema, não gostei do cenário, não jogaria, não entendo porque as pessoas gostam dessa merda. essa foi a minha opinião sobre Numenera. Eu acho um sistema mal feito, mal desenvolvido. O design dele eu acho genuinamente ruim. Ele tem algumas boas ideias no cenário que ele desperdiça completamente para fazer uma aventura que é um clone de D&D mal feitinho, haja vista que ele ainda tem a pachorra de me dizer que o jogo é totalmente focado para exploração e, na verdade, tudo e qualquer habilidade que você tenha é focado para combate. I don't get it. Eu não sei porque as pessoas gostam desse jogo. I really don't. E eu ainda acho a arte uma merda. Então, essa é a minha opinião sobre Numenera. Entre os dois, então, entre os dois, puta que pariu, né? Olha, eu tenho uma coisa que, assim, eu acho que as edições de D&D elas foram mudando muito, né? Do D&D pro AD&D você tem uma grande mudança, um grande salto. Do D&D terceira, do AD&D pro terceira também, outro grande salto. Pro quarta, outra coisa. Eles quarto, meio que um rompimento, né? Eles meio que reescreviam o jogo quase que inteiro. Essa nova edição, eu sinto que ele bebe de todas as outras antigas e ela não tem um rompimento tão grande com a quarta faz. Tem. Não, com a quarta tem, mas ele volta muito na pegada da terceira. Então eu acho que ele mais revisita o passado do que ele cria uma identidade nova. Meu problema com o Numenera não é o sistema de regras, muito pelo contrário, eu gostaria muito de experimentar. Meu problema é o cenário, que eu acho que ele põe ideias geniais que se resumem a ir lá e matar o monstro. Entendeu? Então... ir lá e matar o monstro não vai ter graça nenhuma porque o sistema é horrível! Caralho! Tudo bem. E eu gostaria de ver coisas diferentes. Talvez ele tivesse lançado o sistema do Numenera com um cenário de fantasia medieval ou mais voltado para a fantasia propriamente dito, me ia descer muito melhor. Eu ia topar usar ou adaptar uma aventura que eu tenho, etc. Mas eu gosto do sistema de Numenera, do jeito que ele tá. Eu não vejo grandes problemas. E talvez eu gostasse mais que o D&D tivesse seguido essa linha, que eles tivessem ousado um pouco mais. O fato de ser o Sorry I'm So Sorry Edition volta naquela coisa de agradar a todos. E talvez fosse um momento de ou se definir como, não, a gente é isso aí, o público da quarta edição, e é isso que nós vamos ser, e nós é isso que nós vamos manter, ou talvez fazer uma quebra maior, eu não sei. Então, sistema de regra entre os dois, eu fico no Menera. Que absurdo. Absurdo! É, que mais? Pathfinder, fale. O Behemoth, né? O Golias que o D&D vai ter que derrubar, né, se ele quiser voltar a ser hegemônico, que não vai voltar. O que eu diria sobre Pathfinder é o seguinte: é um sistema que eu gosto muito. Joguei muito Pathfinder, tenho vários elogios a ter sobre Pathfinder, especialmente sobre as suas Adventure Paths, que eu acho que são muito bem feitos. Tem problemas, tem um monte de problemas, todo sistema tem. Assim, eu não vi todos ainda que essa edição nova de D&D vai ter, mas vai ter, eu só não vi eles ainda. Agora, Pathfinder, ele sofre muito fortemente, na minha opinião, de dois problemas. O primeiro é que o sistema já está velho. O Pathfinder, ele foi feito numa ele foi, já tem quase 10 anos de Pathfinder aí. E ele é um sistema que já está. Ele já mostra sinais da sua idade. A Paizo tenta reinventar o sistema, trazer novas coisas, e normalmente ela consegue. Mas se você vai pegar o core do Pathfinder para ler, ele não tem uma série de sensibilidades modernas de design no seu jogo. Ele não tem nada que te. D&D ainda tem um pouquinho que te incentiva para uma coisa um pouco mais narrativa, ele não tem nada. Ele é um muito mecânico, muito complexo em coisas que eu acho que ele não precisa ser tão complexo. Enfim, regra para tudo. São uma série de coisinhas que eu não gosto no Pathfinder. E o que cai no segundo problema do Pathfinder, que é o quanto ele tá inchado. Pathfinder tem há muito tempo, e por mais comedido que eles tenham sido, pela própria estrutura do D&D 3.5 na qual ele é baseado, o Pathfinder é um jogo que tá inchado. Ele tem cacetalhão de suplementos, é um bizalhão de opções que, se você for jogar, ainda que o mestre restrinja muito o material ao qual você vai ter acesso, é muito cheio de coisa. E apesar de eles terem um cenário que eu gosto muito de Golarion, eu não gosto da decisão deles de deixarem os livros sistema sem cenário. Eu acho que acabam ficando livros muito chatos de ler, grandes compêndios de regras e tudo mais, à exceção dos livros de cenário, que eu realmente gosto muito de Golarion e realmente gosto muito dos Adventure Paths. Então, eu acho que eu fui um cara que jogou muito Pathfinder, eu já tô cansado de Pathfinder. Se saísse uma segunda edição de Pathfinder, melhorando elementos que já estão velhos, já estão cansados, com ideias novas que eles trazem em suplementos, mas são só suplementos, não, enfim. Por causa disso, todos esses elementos, eu acho que o Pathfinder, ele está desacelerando, vai continuar nesse processo de desaceleração até ele receber uma eventual nova edição, porque ele está muito inchado, está muito cheio de coisa, muito cheio de regra, muito cheio de detalhe, e therefore, não está me Não estou tão gostoso com ele. A gente falou de mercado antes, e eu acho que é aí que o D&D tem mercado para ganhar, apresentar uma roupagem nova, uma roupagem fresca, uma roupagem simples, talvez ganhar esse certo público que já tá um pouco de saco cheio de Pathfinder, porque, bem ou mal, é um jogo que tem muita gente que está jogando já há muitos anos, né? E uma hora cansa. Então, pode ser que o negócio esteja aí. Então, entre D&D e Pathfinder, eu jogo D&D. Eu acho que o Pathfinder hoje em dia ele ocupa a posição que o D&D terceira edição 3,5 ocupava na época do lançamento do Pathfinder, que era uma coisa que a gente estava saturado, a gente queria algo novo e aí vem o Pathfinder. E agora o Pathfinder está saturado, você quer algo novo e vem o D&D. Então eu acho que ele está nessa posição. De fato, comparando os dois, o D&D tem coisas melhoradas em comparação ao que estava, não é, meu Deus, tudo que eu queria que fosse, ele realmente não empolga tanto. Mas se você tivesse que me falar, Vitor, você só existe esses dois e você tem que escolher um dos dois, eu ficaria com o D&D novo. Ele tá mais fresco, ele tá mais enxuto, ele tem alguma novidade, precisando ser tanta novidade quanto eu gostaria, ele tem alguma novidade. E ele tem o peso futuro dos lançamentos com cenários como Forgotten, Eberron, etc., que são coisas que eu acho muito mais. É injusto eu falar isso do Golarion, mas eu nunca acompanhei muito e tal, então sempre me pareceu uma coisa meio, sei lá, exagerada, tem um pouco de tudo e aí não é tão bom. Pode ser, pode ser. Mas aí eu fico com D&D. Tem mais dois, eu acho que vale a pena citar. O outro é Dungeon World. Dungeon World. É, então. Dungeon World é um joguinho gostosinho de jogar. Eu não acho ele muito bom, eu não acho ele muito ruim. Eu acho ele. Cumpre a sua proposta, decente, assim e tal. Eu não jogaria uma campanha de Dungeon World, eu não acho que ele é competente o suficiente para isso. Mas eu jogaria joguinhos de Dungeon World com uma coisa mais descompromissada, for fun ali com a galera. Então, para um joguinho. Ah, vamos sentar e jogar uma parada aí, eu gosto muito do Dungeon World. Se for mestrar uma campanha, uma coisa mais séria, D&D. Mas eu não quero criticar muito o Dungeon World, não, eu gosto dele. Dungeon World, eu fico com ele no lugar do D&D, porque eu acho que ele trouxe, ele entra mais em coisas, ele tem aquela coisa de ferramentas narrativas, etc. E só Ele tem isso. mais. Mas ele faz isso de maneira muito competente, e ele acho que ele tem um feeling mais de aventura, e não tanto de combate. O combate dele é aquilo, tranquilo e tal, mas você, toda aquela coisa da surpresa e tal, eu achei ele um jogo bem aventuresco. E eu gostei, quando eu mestrei, gostei bastante. Eu tenho muita vontade de pegar e jogar de novo e fazer coisa maior com esse jogo. Então, não preciso nem falar, entre os dois eu ficaria com o Dungeon World, com certeza. Você tinha falado de mais um? Não Sim, sei que qual. são ou eu vou fazer um bolão aqui de retroclones, old schools e afins. Que, na minha opinião sincera, é o seguinte: com a existência do D&D novo, os retroclones não se justificam mais. O D&D novo, ele tem muita coisa do que. Ele tem muita simplicidade que esses retroclones tinham. Eu não consigo ver uma coisa que um retroclone faz que o D&D novo não faça. Até aquela maneira old school de se jogar o D&D novo comporta, afinal de contas, ele não tem rolagem para tudo, muita coisa fica sobre a ótica do mestre, com um sistema que tem um design muito bem feitinho. Poxa vida, esse D&D novo, ele é, sei lá, se bobear, ele é mais simples que o de Dragon. Então, e muito mais robusto, muito mais interessante do que o Old Dragon é capaz de oferecer, evidentemente. Então, eu não consigo ver o que que um retroclone ainda me dá em relação ao D&D novo. A não ser que eu queira muito aquela experiência de mago fraco no começo, claro, a não ser que eu queira tipo, rejogar a minha aventura que eu joguei quando eu tinha 15 anos, sabe? Eu não vejo sentido na existência de. Assim, não vejo sentido em jogar um retroclone e não jogar o D&D novo, porque, na minha opinião, o D&D novo faz tudo que um retroclone faz melhor. Se eu for avaliar simplesmente pelas regras, quanto os retroclones, eu acho que esse D&D novo ele tem realmente vantagens. Ele tem várias vantagens em cima, né? Lembra quando eu li o de Draco, eu falei, pô, é foda, essa coisa de uma magia por nível, ainda é isso daí. Então, assim, tem várias coisas que eu acho que realmente o D&D novo comparado com o retrocon e tal. Eu não chego a falar que, assim, que isso inutiliza, enterra, qualquer coisa, porque eu acho que esses retroclones eles sobrevivem por outros fatores, não necessariamente porque eles são a sua opção para jogar D&D. Como, por exemplo, Old Dragon no Brasil. É um produto barato, muito barato. É um produto bom de entrada, é um produto de fácil você obter Sabe qual que é em um produto? Sabe qual que é um português. produto muito barato também? D&D é de graça. Mas em português, olha o ponto que eu tô mandando. É em português. Você tem apoio da editora com as aventurinhas simples, também num preço acessível. Então, assim, eu acho que tem também retroclones, como por exemplo, Lamentations of the Flame Princess, que ele é tão único, mas ele é tão único que eu acho que ele se colocou à parte, Mas ele é entendeu? único no tom dele. Nada me impede de pegar uma aventura de Flame Princess e rodar em cima de D&D. Então, é por isso que eu comecei falando. Ah, As tá. regras eu Ok. dou pro D&D, mas quando você falou assim, ah, eu acho que inviabiliza e tal, eu falei, ele sobrevive por outros motivos que não são só a regra. Por regra, eu concordo com você. Você poderia sim. Talvez a graça de Flame Prince é justamente você ter um personagem com menos coisa. Talvez seja um pouco disso, tá? É por isso que eu acho que Flame Prince é um dos que melhor casa com essa coisa do old school, uma magia por dia. Porque dentro do cenário, isso daí faz um pouco mais sentido Justo, e dá justo. dentro um pouco da proposta do jogo. Mas o Flame Princess, É esse uma em exceção. especial, eu acho que ele se colocou à parte. Ele, para mim, ele já sobrevive, ele já tem legião de fãs suficientes para sobreviver daqui para frente. E talvez no Brasil o Old Dragon tenha conseguido a mesma coisa, sabe? Talvez pela Mas Old nostalgia. Dragon não consigo justificar. Consigo justificar pelo fator, sei lá, preço, porque tá em português mesmo. E O talvez também fator que o pela. produto me dá. Não, talvez também pela nostalgia da coisa. de pegar e realmente o que você falou, eu quero reviver minha aventura de quando eu tinha 15 anos. Mas vai ver que é isso mesmo. Pode ser, pode ser. O cara mais antigo querer pegar e jogar, é isso, eu quero pegar, eu quero reviver aquele D&Dzinho da Grow. Uhum. Então, entre todos esses, eu fico em matéria, como eu já tô vendo só sistema de regras, que se fazer esse adendo, eu fico com o D&D mesmo. Então é isso, ouvintes. Beleza? É nosso longo podcast sobre o D&D Next. Porra, bota longo nisso. Porra, coisa. Teremos novas informações do D&D Next em formato de house, eventualmente, conforme eles forem saindo. Vamos falar de novo sobre esse sistema no final do ano. Uhum. Quando já tiver tudo lançado, bonitinho, a gente tiver jogado e vai poder dar uma opinião mais embasada. Né? Vamos ver se eu converto o Victor até lá, se ele vai perceber a beleza escondida desse diamante bruto. Vamos ver. E acho que ficamos por aqui, né, ouvintes? Beleza. Victor, puxa a pergunta hoje. Ah, tá bom. Puta, lá vem. E lembre-se, ouvintes, podem até haver podcasts melhores. Mas só no Escudo do Mestre você tem os Arautos do Retorno do Rei. Puta que pariu. Olha como você me pinta, cara. Eu tenho uma reputação a zelar. Então é isso aí, ouvintes. Até a próxima. Até mais, ouvintes. Esperamos tchau, tchau. Que seja menos de 6 meses. Tchau, tchau.